todo o sistema Capoto. Tudo isto e muito mais na loja, na Rua Rio Tejo ou no armazém na Várzea Ribeira Marchante, na Quinta do Conde. Visite-nos e leve os produtos de maior qualidade ao melhor preço. Ou então, contacte-nos através do 21-210-6043, diga-nos o que mais precisa e nós levamos tudo até si. Vai construir ou remodelar? Então, Custódio Gaspar e Construcão Limitada tem que consultar. Fina Cosmética Capilar. Agora em Quinta do Conde já podes adquirir produtos para todos os tipos de cabelos. Europeus, africanos ou brasileiros, dispomos também de extensões de cabelo natural, outros tipos de cabelo e apliques. Variedade de produtos capilares, assim como vernizes endurecedores, fortalecedores e unhas de gel. Ainda uma vasta gama de perfumes, produtos de beleza e acessórios para o cabelo. Esperamos por ti em Quinta do Conde, na Avenida Principal, Lote 22, Centro Comercial Europa 3, Loja 5, abertos todos os dias, exceto ao domingo. Por que esperas? Fina Cosmética Capilar espera a tua visita. Serralharia Civil, alumínios ou remodelações. José Pedro dá-lhe os melhores preços para todo o tipo de trabalhos ou obras. Contacte-nos através do 93-610-4933 ou através do e-mail santo.josepedro@gmail.com. Com José Pedro Serralharia e Remodelações, a sua casa toma uma nova forma. Devagar, devagarinho. Nome simples para um ótimo local gastronómico em Lisboa. Restaurante Devagar Devagarinho. Tem para si almoço, jantares, petiscos, especialidades e nos grelhados do carvão as carnes selecionadas de primeira qualidade. Assim como o peixe que todos os dias vem das lotas de Setúbal e Sesimbra. Para abrir portas ao fim de semana, todas as sextas-feiras, aproveite e jante e passe um bom serão com fado ao vivo. Devagar, devagarinho. Está de portas abertas em Lisboa, na Travessa Larga, número 15. Contacto 210-137-982. Ou então 919-579-582. Com gerência de Nelson Lemos, ele e todos os funcionários esperam por si. Devagar, devagarinho. Um nome a fixar. RQC. A tua rádio de todos os dias. Às quartas, ninguém nos para. Rédea solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rédea solta. A música animada para que consigas encarar melhor o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. E muito boa noite, sejam bem-vindos finalmente a este programa tão esperado. Posso assumir que é o primeiro Rédea Solta em que me sinto verdadeiramente nervoso, e já vão perceber porquê. E agora que eu ouvia também com atenção o nosso genérico, ele dizia um programa que vai trazer muitas caras novas e é isso mesmo que acontece hoje. Já hoje. Já hoje. Ora bem, sejam então muito bem-vindos, boa noite a todos aqueles que já nos veem também no Facebook, já sei que são muitos, aliás, não me lembro do número tão alto a começar um programa no Facebook, significa que a nossa convidada já está a mexer com isto, e ainda bem, o programa de hoje é mesmo especial e vai perceber porquê ao longo destas duas horas de programa. O meu nome é Filipe Carmo, este é o Rédea Solta, hoje o André Diniz não está presente por problemas pessoais, mas queria deixar-lhe também um grande abraço, muita força também para este momento difícil. E dar-lhes parabéns por aquilo que ele fez também na semana passada, em que eu não estive cá, e fez o programa à altura. Melhor que eu para falar sobre isso estará o André Antunes, que esteve cá também, e é ele que eu vou começar por dar a palavra no programa de hoje. André, muito bem-vindo a este programa tão especial. Eu acredito que sejas também um bocadinho nervoso como eu para o programa de hoje, não? Não estou, mas tenho razões para ficar, porque sou sempre o primeiro a começar o programa. A sério? Olhas para mim, escolhes-me sempre porquê, a mim como... Não sei porquê. Geralmente começo por quem está... É o olhinho azul, admito. É o olhinho azul. Olha, eu quero começar por desejar boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Ao Saramago, que está aqui na mesa novamente. À Catarina. E à nossa convidada, à Filipa. Bem-vindo ao programa Rédea Solta. E hoje vai haver muitas surpresas e mandar também um abraço e muita força ao André Diniz, que já se sente a falta dele aqui, que ele é bastante engraçado. Portanto, muita força, André. Estas coisas acontecem, mas estamos cá para a luta e para continuar a vida. Claro. Agora vou dar a palavra a um dos membros mais recentes deste Rédea Solta. É a primeira vez, aliás, este programa é um programa de primeiras, de muitas primeiras coisas. É o meu primeiro Rédea Solta sozinho, é o primeiro programa com convidado, como vão perceber já a seguir, e é a primeira vez que a Catarina me vê em ação na rádio, cara a cara. Catarina, bem-vinda. Agora sim já te posso dar as boas-vindas ao Rédea Solta, a este nosso programa que é também agora também um bocadinho teu. Como é que viste a tua estreia na semana passada? Acredito que depois tenhas ido para casa ver o que é que fizeste, o que é que disseste, e o que é que esperas da noite de hoje, que vai ser certamente diferente? Primeiro de tudo quero começar por desejar boa noite a quem está a ouvir e também a quem aqui está. Mandar primeiro de tudo um beijinho também ao André, muito especial, e muita força. Na semana passada, sim, foi a minha primeira vez aqui, tenho a dizer que adorei, e claro que fui para casa ver e fiquei assim, eu vou ler umas quantas palavras que não devia ter dito, mas acho que são coisas que podem ser corrigidas e estamos aqui para melhorar e acho que vai correr muito bem. Claro que sim, queria dar-te também os parabéns por essa estreia, acho que estiveste à altura e por isso também continuas connosco hoje. E portanto, agora sim, bem-vinda ao Rédea Solta, a este novo programa. Não vou dar já a palavra à Filipa de propósito, é para manter o suspense. Podes gravar um bocadinho a Filipa, Alexandre, para que os nossos ouvintes se mantenham deste lado. Não vou dar já a palavra à Filipa, porque agora sim vou dar ao Alexandre de propósito. Para quê? Para não só a Filipa continuar a aumentar este bichinho de suspense, mas também para os nossos ouvintes se manterem deste lado, a ouvir-nos à espera do que é que a nossa convidada vai dizer. Alexandre, programa pela primeira vez com convidados hoje, tu também apanhaste a noite é nossa, agora no Rédea Solta é o primeiro convidado, um programa especial e um programa que as pessoas não vão querer perder, de certeza. Óbvio que não, isto sempre que há convidado quer dizer que é um grande programa, vai ser um grande programa e uma grande noite. Estamos desejosos, acho que estamos todos desejosos, a Filipa também. Há pouco já estivemos aqui a conversar, vai ser um excelente programa, estou confiante. Agora sim podes apontar a câmara para a Filipa e queria só, antes de dar as boas-vindas à nossa convidada, explicar também um pouco o conceito do programa, no sentido em que temos vários comentadores à volta desta nossa convidada, eles são os meus comentadores de serviço hoje aqui em estúdio e que significa que vão também comentar connosco alguns dos temas que vamos abordar aqui, e é disso que também vivo o Rédea Solta e hoje pela primeira vez, agora sim, uma convidada, Filipa, muito contente por ter aqui hoje e por seres também a estreante em termos de convidados do nosso programa. E queria perguntar-te em primeiro lugar como é que te sentes estar aqui neste programa, neste Rédea Solta, em rádio, em direto. Estou muito contente por estares aqui mesmo. Olha, bem-vinda. Obrigada pelo convite, pelo vosso convite. Fui logo muito bem recebida. E deixa-me dizer que fiquei, já estava aqui a ficar ansiosa para falar, tu conheces-me pessoalmente, sabes que eu falo imenso e esperar que quatro pessoas falem primeiro que eu estava aqui bem, e agora é a minha vez. Aliás, eu comecei logo a interromper-te no teu bimbo de abertura, uma coisa que é muito típica minha, e fico muito contente por ter conhecido a ti, Filipe, já te conhecia, a eles conheci-os mesmo agora à chegada aqui ao vosso estúdio. Tenho pena não conhecer o André, também já percebi que é uma pessoa muito querida para vocês e um colega vosso que faz aqui falta hoje, mas ficará de certeza para outra altura. Perguntavas-me se eu estava feliz. Estou muito feliz, eu também tenho, eu tenho mesmo um podcast, gosto também de brincar um bocadinho às rádios, vocês não é tão brincar, é um bocadinho mais a sério do que da minha parte. Portanto, sinto-me feliz, eu recebo convidados em estúdio, desta vez sou eu a convidada, para mim é estar do outro lado hoje e sinto-me feliz com isso, obviamente. As pessoas lá em casa, eu acredito que há muitas pessoas que tenham vindo hoje a este direto também para te ver e por isso também fiz este período de contextualização. Sim, as pessoas lá em casa, que é muito alta, as pessoas querem ouvir, és a nossa primeira convidada, é verdade. Sinto-me lisonjeada por causa disso. E mais lisonjeada, faz sentido depois daquilo que eu vou dizer, porque é sentido, e já comentei isto com alguns colegas de trabalho, que eu acho, e aliás escrevi isto enquanto divulgava o programa de hoje, que eu acredito que a Filipa é o futuro da comunicação social. Okay. E acredito piamente nisto, por tudo aquilo que já vi do teu trabalho e por aquilo que as pessoas vão descobrir hoje aqui em direto. Eu acho que é uma pessoa que dá cartas em muitas áreas, seja na parte escrita, na parte visual, na parte da apresentação, eu acho que dás muitas cartas mesmo, e portanto eu considero que a Filipa é o futuro da comunicação social e portanto ainda mais lisonjeada se deves sentir. Sim, neste momento eu estou, nem consigo reagir. Sim, eu percebo onde quero chegar, porque eu neste momento trabalho numa equipa do digital, numa magazine social que há pouco tempo por acaso também passou para a Antena, mas somos departamentos, somos todos um, mas trabalhamos de forma separada, porque é a parte digital e a parte da Antena. E eu percebo aí onde quero chegar, porque a televisão está a levar toda esta mudança e desde há uns bons anos para cá que já se vem sentir muito no digital e no online as notícias, não só com as transmissões em direto, mas também com os textos escritos, aquela coisa do momento, da rapidez, coisa que na televisão se acaba por perder um bocadinho, a menos que estejas numa emissão em direto e vejas uma notícia ou algum motivo para te fazer notícia naquele momento. Portanto, sim, eu percebo aí onde queres chegar. Não acho, no entanto, que o digital seja uma ameaça para a televisão, porque há muita gente que diz que o digital vem matar a televisão, porque isto é uma ameaça. Não acho. Acho que é uma oportunidade para a televisão se reinventar um bocadinho, para conseguir, para não perder a audiência que lhe é tão fiel, no caso, talvez não na nossa geração, mas numa geração mais acima da nossa, os nossos pais e avós ainda veem muita televisão. Nós já estamos um bocadinho habituados, eu ainda sou do tempo, obviamente, e não sou nenhuma velha, atenção, mas ainda sou do tempo de ir correr para vir da escola, ir a correr para o sofá, sentar-me e pôr no canal que eu queria para ver o que queria, claro. Desde séries a desenhos animados ou até telenovelas. Hoje em dia já não faço muito isso, já procuro eu os meus conteúdos, quer em canais de YouTube, quer na própria televisão, com o facto de poder andar para a frente e para trás. Portanto, eu já faço um bocadinho, eu já construo um bocadinho a minha televisão. E eu acho que é muito isso que vai acontecer no futuro. Acho que cada pessoa, cada ator, cada apresentador ou cada marca irá ter um canal e nós, em casa, vamos nós construir a nossa própria grelha. Eu acho que é um bocadinho por aí que as coisas vão passar, porque nós hoje ainda estamos muito à espera daquilo que a grelha dos vários canais, quer de cabo, quer mais generalistas, nos oferecem. Estamos à espera da grelha que eles nos oferecem. Eu acho que no futuro vai passar um bocadinho por nós construirmos a nossa grelha. Portanto, eu monto a minha televisão, vou buscar um programa ao Hermano José, vou buscar um programa à Fátima Lopes, vou buscar um programa a um ator ou uma produtora de ficção. E monto eu a minha grelha. E aquilo que queres ver e às horas que queres ver. E às horas que queres ver e aquilo que queres ver. Portanto, eu acho que o objeto de televisão em si não vai morrer, obviamente. É a forma como o consumimos. É a forma como o consumimos é que vai mudar. Eu acho que é muito... Pronto, isto é só a minha opinião. Claro, não sei se irá ser assim. Se calhar até posso acertar em algumas coisas, mas também posso estar a dizer uma coisa totalmente ao lado. Claro. Não há provas ainda nem nada, não é? Exato. Filipe, é muito curioso se estás a falar nisso também. Porquê? Porque o programa de hoje tem este tema base, que é não tanto a questão de formar a nossa própria grelha televisiva, mas sim como é que consumimos informação. E, portanto, tem um bocadinho também a ver com aquilo que estás a dizer. Consumir informação tem vindo a mudar ao longo dos tempos, e o que nós queremos saber agora, e é isso que vamos discutir também ao longo do programa, é como é que as pessoas consomem informação, como é que as pessoas se informam nos dias que correm. Como é que o pode fazer? Pode fazer ligando para o 210-860-787, ainda há pouco o Alexandre dizia-me que passado uma semana eu já não sabia o número de cor, afinal ainda sei, 210-860-787, podem começar a ligar, e o programa de hoje serve também para participar neste tema, que é no futuro da informação, e também para deixar algumas perguntas à Filipa, que eu acredito que vão surgir ao longo do programa de hoje. Filipa, o que eu te peço agora é que vais pensando um bocadinho na tua história, que é aquilo que tu nos vais dizer já daqui a pouco, e peço-te também que penses num random fact sobre ti, ou seja, uma coisa completamente aleatória que tu te lembres sobre ti, e para acrescentar a essa biografia que vais fazer sobre ti. Enquanto isso, eu vou pedir aos meus comentadores que lancem os próprios random facts deles. Eu se calhar começo eu pelo meu, eu começo eu pelo, já o André já não queria que eu começasse por ele, eu começo pelo meu. O meu random fact de hoje é que, e eu não contei, e tive que me roer todo para não contar a ninguém quando aqui cheguei, foi, recebi hoje a minha primeira multa. É isto, é o meu random fact de hoje, não estou nada feliz com isso, mas sim, recebi uma carta da polícia, e ainda não consegui ver o que é que está na carta, porque não estava em casa quando ela lá chegou, mas tenho a certeza que é uma multa. Portanto, chegou a minha primeira multa para pagar, e este é o meu random fact de hoje, um bocadinho nada random, mas é isto. Agora não vou apontar para onde é para começar, mas vou começar para o Alexandre, e agora enganei bem. E portanto, Alexandre, eu peço-te que comeces tu por dizer qual é o teu random fact de hoje. Bem, o meu random fact de hoje foi... Estava aí para traçar da... não, mentira. A queima das fitas de uma amiga minha em Lisboa. Pronto, ali na zona da cidade universitária. Contudo, de repente estou a almoçar com a família dela e os amigos todos. Novamente, vou voltar a referir que eu não sou de Lisboa, sou de Setúbal. Acaba o almoço... Estava com intenções de ir para casa, porque pronto, já era 2 da tarde, tinha coisas para fazer no dia seguinte e até mesmo no próprio dia. De repente surgiu aquele convite irrecusável, vamos para o Arco do Cego. Pronto, lá fui eu parar o Arco do Cego, dou para mim, são 9 horas e já não estava a ver muito bem. Precisamente no Arco do Cego. Já não estava... Não estavas a ver muito bem, estavas no Arco do Cego. Já não estava a ver muito bem. Quando dou para mim, estou nos montaditos a comer. Quando dou por mim outra vez, já estou no Isqueté, que é lá para cima de tudo, e quando dou por mim, estou sozinho às 3 da manhã na porta do Isqueté. Este é o teu random fact. É um random fact. Foi uma aventura. Uma aventura. E depois fui descer das duas que até o Rocio para apanhar carro para ir para casa. E estavas alegre? Estavas embriagado? Não, embriagado não. Estava alegre. Foi uma alegria descer aquela rua dos marquês todos. Sempre passava por alguém, marquês é por aqui. É, muito obrigado então. Sempre a descer com um sorriso na cara, sem bateria, sem dinheiro no telemóvel. Foi um espetáculo. E foi um espetáculo. Este foi o random fact do Alexandre Saramago para hoje. Antes de passar ao random fact da Catarina, queria apenas dizer que já há vários comentários no Facebook e alguns dirigidos também para a Flipa. E há pessoas que nos conhecem aos dois. É isso que eu estou a perceber, sim. Já vou ler esses comentários, mas era para te dizer que, de facto, aqui não vais conseguir ver, mas eu consigo ver aqui, que comentários que já são enviados aos dois. Estou a ver ali um nome conhecido. Não sei se será este que deixou uma mensagem, mas já vou deixar o suspense novamente, mas há aqui comentários de pessoas que nos conhecem aos dois e isso é curioso e vamos também falar sobre isto. Agora sim, Catarina, qual é o teu random fact de hoje? Depois de ouvir estes random facts eu fiquei um bocado, ai, o meu random fact não é nada bom. É um bocadinho, acho que toda a gente sabe, mas eu vou contar na mesma. A verdade é que eu tenho 19 anos e ainda tenho 2 dentes de leite. Eu não sei quantos dentes de leite eu tenho. Nenhum, possivelmente. Possivelmente. Não tenho. Eu tenho 2. Mas será que tenho? Diz ela tem 19 e tenho, eu também posso ter 21 e ter. Isso é estranho. Sentes alguma coisa a abanar? Não. É porque não tenho? Não, os meus não estão a abanar e eu continuo a tê-los. Inclusive, isso, isso é um bom random fact. Aliás, eu acho que toda esta questão dos dentes devia ser o tema de um próximo programa. Tenho muita curiosidade, é porque eu, dentistas e eu, não dizemos bem. Mas não deixa de ser um bom. Eu já nem sequer tenho os meus definitivos. Os 2 dentes que eu tenho de leite já não tenho os definitivos. Tive que fazer uma cirurgia para os tirar. Espetacular, esse é um bom random fact. Eles vão que não, eventualmente cair, mas... Vão... Tudo bem. Eventualmente vão. Pois. André, o teu random fact supera o da Catarina ou nem por isso? Não, o meu ainda é mais negativo, portanto vou seguir a corrente, mas em crescente. se calhar a Catarina pode motivar muitas alunas de medicina dentária, se calhar vão-te procurar. Olha, se calhar. O meu random fact, olha, vai ser muito mais negativo, eu tenho fobia a seringas. Fobia, eu não tenho fobia, mas também não gosto de nada, mas fobia às seringas. Yeah. Eu tenho uma história muito engraçada, conta a tua, que eu tenho uma também muito engraçada. Não, consumias droga. Não, achas, mas eu tenho uma muito engraçada, que é, eu lembro do meu tio, conta-se muito esta história entre família, que era o meu tio uma vez foi tirar sangue, e eu só sei que aquele momento terminou com o enfermeiro a ser ele a tirar sangue, o meu tio tirou sangue ao enfermeiro. Okay. Ou seja, o meu tio foi tirar sangue, sim. E aquilo tudo acabou com ele a tirar sangue ao enfermeiro, de tal forma que ele tinha também fobia a seringas. Portanto, acho que é engraçado também. Tirar sangue ao enfermeiro. Pois, acho que o enfermeiro não terá achado graça nenhuma, eu também não achava, mas foi assim que acabou essa situação. Agora sim, Filipa, não só vamos ouvir um pouco do teu percurso, mas se calhar começávamos pelo teu random fact. Sim. O meu tem um bocadinho da mistura do teu, aliás, eu também partilho a fobia por agulhas, ao ponto de levar vacinas, por exemplo, nem vou a tirar sangue, mas levar vacinas é um momento normalmente um pouco trágico para mim, e acaba sempre mal. Tanto que é a minha mãe já que me dá as vacinas em casa, porque ela é enfermeira, evidentemente, e sabe o que está a fazer, mas portanto eu partilho um bocadinho essa fobia. Outra tem um bocadinho da tua, que é uma random fact de hoje, por acaso aconteceu hoje. Eu quando era pequenina, já se calhar na fase adolescente, quando comecei a conduzir moto e carro, e depois tive carta de carro aos 18, eu gostava muito de ser piloto. Pronto, era uma coisa, eu sempre gostei de conduzir, sempre gostei de carros e de motas, não sou nenhuma Fittipaldi, não andei a acelerar, mas gostava muito, imaginava muito a ser piloto tipo uma Elizabeth Jacinto desta vida, em corridas de enduro, de longas distâncias, de resistência, e muitas das vezes acontece-me isto quando estou a conduzir, e aconteceu hoje, e eu agora não quero mentir, não sei se foi quando estava a vir aqui ter com vocês, porque foi uma odisseia de uma hora entre Carcavelos e Quinta do Conde, ou se foi durante a tarde a ir para o trabalho, em que eu ia a conduzir e ali no meio de duas ou três ultrapassagens estava-me a sentir uma condutora de profissional e estava a pensar, ia bem, era isto, se eu fosse piloto era assim que eu me comportaria na estrada. Então é aqueles momentos que eu tenho, vou sozinha no carro ali um bocado a divagar nas minhas ideias, então vinha no carro, aliás para ir para o trabalho hoje, não foi vir para aqui, ainda era de dia, e então achava que pronto, estava ali a encarnar a personagem de piloto. Pois tu já me tinhas dito isso, já me tinhas confessado isso, que isso era um sonho teu. Era, gostava muito, sim. E tem muita, acho que não sei se começou muito naquelas brincadeiras dos cartos com o meu pai, deve ter ido uma vez ou duas aos cartos com os amigos deles, e depois conduzia sempre aquela parte dos cartos dos pequeninos. E uma vez também fui fazer uma reportagem com um piloto de kart que na altura tinha contrato com o Sporting, corria pelo Sporting, e na altura, no final de reportagem, eu fui dar uma voltinha e o treinador disse: "Epá, tu tens olho para as curvas, sabes fazer bem as curvas, sabes reduzir, sabes fazer aquelas coisas", que já era um kart todo XPTO, atenção, já era, não era uma coisa de brincar, era um kart de corrida, porque eles, antes de chegar à Fórmula 1, passam todos pelos karts, depois vão subindo nos fórmulas até chegar à principal. E ele na altura disse: "Epá, tu tens uma boa condução, sabes ir para o lado certo da curva", pronto, aquelas coisas. Elogiou-me ali a nível de condução e eu fiquei... E sim, também, sim, e fiquei com o bichinho assim, quem me dera, só que é um desporto muito caro e é preciso teres uma bagagem de patrocínios atrás de ti, e não sou eu com 28 anos que vou começar nessa vida, porque se começa de muito pequenino, mas gosto muito de conduzir. E hoje aconteceu-me isso, portanto, vinha no carro a ir para o trabalho completamente de uma forma aleatória e a pensar que era piloto. Eu no meu carrinho, não é? Numa estrada ali, numa A5 da vida, E da mesma forma que a Filipa vinha a pensar nisto na sua vida, a conduzir, as pessoas lá em casa também estão a pensar: "Mas ela acabou de dizer que tem 28 anos, não tem?" Era o que diziam aqui os meus comentadores em estúdio. Sim, a Filipa tem 28 anos, que é precisamente o número de pessoas que tínhamos em direto neste momento no Facebook, só no Facebook, e portanto, sim, não deixa de ser curioso que a Filipa tem 28 anos, apesar de não parecer. Antes de ouvirmos a história da Filipa, vamos fazer o quê? Vamos ler, aliás, os comentários que temos no Facebook dirigidos para as pessoas que estão aqui em estúdio. Começamos pelo Ângelo, que é também um rapaz que costuma passar aqui pelo nosso programa, que diz: "Olá, tudo bem com vocês?" Olá, Ângelo, também boa noite para ti. E o José Pais, que era essa tal pessoa que temos em comum. É isso, me diz alguma coisa? José Pais? José Pais. Eu, se calhar, se vir a cara dele, tens aí a cara dele? Consigo ver a cara dele? O José Pais está associado ao Sporting. Ah, eu conheço, é um certeza, grande sim. fã do Sporting, portanto, ele certamente que te conhece. Conheço, e tu agora vês a foto e certamente também chegarás lá. Eu andei aí por andar por eles núcleos fora. O José Pais é do núcleo de... Está associado ao daqui, núcleo? Daqui do Conde. Ah, sim. Então, sim. O José Pais, que deixa também um comentário para ti, já o perdi, está aqui. Hoje tens aí a Filipa. Treme Filipe, estou a tremer, estou nervoso. Possivelmente já o entrevistei ou já. É possível, o José Pais, sim, o José Pais é um grande fã do Sporting, portanto é normal. Já vamos perceber que associação é que a Filipa tem com o Sporting, já vamos perceber. Paulo Pinheiro diz: "Boa noite, Paulo Pinheiro." Boa noite também para a Paula Pinheiro. Helena Ameixa é uma das senhoras que costuma ligar regularmente. Boa noite, amigos. Muito, muito bem. Nessa casa todas as pessoas são bem recebidas. Ela hoje ainda não ligou, mas acredito que a certa altura no programa vá surgir o telefonema. Estou aqui a reconhecer também o Bruno Ferreira. O Bruno Ferreira, sim. Que te identificou neste vídeo. E portanto também um abraço para o Bruno Ferreira. Estive com ele há pouco tempo lá. Bruno Ferreira, que é um dos mestres das imitações em Portugal. É, sim. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Não só de imitações, mas é uma pessoa que já gravei um programa com ele, já tive esse prazer de gravar um programa com ele, e que era um programa que eu tinha dentro de um carro, onde ele ia sentado ao meu lado, e não só, às vezes também trocava, o convidado podia ir a conduzir o carro, tinha um patrocínio este programa, e passei assim o dia, não o dia inteiro, mas assim desde a manhã até meio da tarde com ele, e foi um dia muito agradável. E claro que pedi para ele fazer umas imitações, lembro muito bem da imitação do Mickey, que foi muito gira. Qual foi a primeira que pediste? Foi a do Mickey? Eu acho que pedi uma aleatória, não sei se pedi especificamente o Mickey, não me lembro, eu acho que pedi uma aleatória, e ele é muito bom, não só nas imitações, mas também é uma pessoa que é muito bom falar com ele e aprende-se muitas coisas, portanto, se ele ainda nos estiver a ouvir, Bruno, um grande beijinho para ti. Eu estive com ele à Porta TV, agora anteontem, ele foi ao programa ao Você na TV, foi às manhãs, e eu estive com ele lá à porta. Provavelmente ainda está a ouvir, o comentário é recente, e portanto também um abraço para o Bruno. A Célia Costa diz: "Boa noite, conheci a Filipa no programa Núcleo Duro, na minha terra, Penha Garcia." Exatamente. Posso dizer que é simplesmente uma pessoa top, simpática e muito profissional, concordo com estes três adjetivos. Posso afirmar que foi a melhor reportagem que já passou na TV sobre o melhor que temos em Penha Garcia. Desejo o melhor para a Filipa. É um grande comentário. É um grande comentário. Lembro muito bem do programa de Penha Garcia. Aliás, lembro-me de grande parte de todos os programas que gravei, evidentemente. Penha Garcia lembro muito bem, porque também é perto da terra da minha família. E lembro-me com certeza da Célia, agora assim pelo nome, mas lembro-me com certeza da imagem da Célia Costa, e um grande beijinho para a Penha Garcia, gostei muito de lá estar e fui muito bem recebida. Um beijinho para a Célia Costa, também enviada aqui do Rédia Solta, e pedir à pessoa que está ao telefone, já temos o primeiro telefonema, que espera então um bocadinho para acabarmos de ler então aqui os comentários, e já vamos falar com quem nos liga neste que é o primeiro telefonema do Rédia Solta de hoje. Euclides Cavaco: "Olá, boa noite desde o Canadá." Okay. Provavelmente é um ouvinte regular da Rádio Quinta do Conde. Um abraço também para o Euclides, que nos vê então do Canadá. Nada perto, nada perto. O João Pedro Nunes diz: Filipa, vou comprar uma arrozeira elétrica. Acredito que seja. O João Pedro Nunes é o meu namorado. A sério? É, espetacular. Querido. Um grande abraço para o João Pedro. Ele vai comprar uma arrozeira elétrica. Foi uma arrozeira elétrica. Uma arrozeira elétrica. Eu não sei o que significa. Isto é uma boa forma. Ele acabou de criar um novo método para deixar recados. Isto é espetacular. Isto é espetacular. Muito um bom. Um grande beijinho para o João Pedro. João Pedro. Para o Joãozinho, como eu carinhosamente lhe chamo. E toda a gente. O meu núcleo de amigos, e tu trabalhas comigo, portanto tu vais sabendo. Meu núcleo de amigos no trabalho vão muito dizendo: quando é que nós conhecemos o Joãozinho? E quando o conhecem, dizem: ah, é o Joãozinho. Já tens falado dele, e sempre de uma forma muito carinhosa. É o Joãozinho, sempre, é sempre o Joãozinho. Dá muito a ideia de que são muito cúmplices. Somos muito cúmplices. Pela forma como falas dele, já não é possível. Somos muito cúmplices. Ainda há pouco tempo, a nossa colega, ainda é a colega, está na redação do Porto, a Sara Vingadas, dizia isso: que ela dizia, vocês são mesmo parecidos um com o outro. Isso, parecidos não sei, mas sei que sempre que já falaste, creio que duas vezes, esta é a terceira, e é sempre com uma forma muito carinhosa. Portanto, sinto mesmo essa cumplicidade. Vanessa Gonçalves deixa um emoji a rir, não sei se será para ti. Sim, também conheço a Vanessa. Vanessa Gonçalves, deixa então deixa-me este emoji. É a Vanessa que eu conheço. Deixa-me abrir aqui muito rapidamente. Estamos então, para relembrar os ouvintes, a ler alguns dos comentários que são deixados na nossa emissão em direto. Também o pode fazer. É a Vanessa que eu conheço também. Um grande beijo Vanessa para a Gonçalves Vanessa. Vanessa Gonçalves também a deixar. E o Bruno Ferreira já disse que está a ouvir. Já vamos ler. A Sara Vingadas diz: amigos, vocês partem tudo. A Sara é uma excelente colega, uma excelente amiga. Sou muitas saudades da Sara. Tenho e eu tinha dito que lhe íamos enviar um beijinho muito grande aqui da rádio. Diretamente para o Porto. Aponta a câmara para a Filipa e ela vai enviar um beijinho muito grande, beijinho daqui para o Porto. Sarinha, um grande beijinho para ti. Temos muitas saudades tuas. Não imaginas a falta que tu fazes naquelas pausas lá durante o trabalho. É verdade. Fazes muita falta. Eu não faço pausas, eu trabalho sempre, mas... Mas muitas saudades da Sara. Agora sim, Bruno Ferreira, estou a ouvir, sim senhor. Um grande abraço para todos e parabéns pelo programa. Um beijinho, Filipa. Grande dia passado naquele dia, ou seja, gostou bastante. No dia que nós gravamos. E o suporte para a Sporting TV, o Mickey foi na Feira da Ladra. Foi na Feira da Ladra. Okay. Sim, foi no programa. Até breve, um bom programa a todos. Bruno, espetacular, obrigado por este comentário. E a Filipa ficou também muito contente com este comentário e também o relembrou de uma forma muito positiva. André Silva, essa miúda é maior e sempre disse que ia longe. Não sei se sabes quem é o André Silva. Possivelmente sei. Deixa Vou ver a cara aqui no dele. Instante para que a Filipa possa também ver de quem se trata. Ah, sei sim, o André Silva, claro que estou sei. Estou aqui a ver o logotipo da Sport TV, exato. O André Silva é jornalista de desporto e tem um trabalho também notável. O André, eu conheci-o, se não estou em erro, quando ele ainda estava na Bola TV, e ele agora está na Sport TV já há dois anos, para aí, por volta de 2 anos. Gosto muito do André, muito mesmo. E ele é amigo da minha prima que trabalha na Rádio Elvas. Que bom! Que neste momento não sei se trabalha, mas sim, eu sei que tínhamos essa ponte de ligação com o André. Um grande abraço, ele diz que és a maior e que vais longe, sempre digo sim. O João Pedro, que é o teu namorado, deixa um comentário muito engraçado também, que é preciso do cartão de crédito. Foi por isso que ele deixou. Muito bom, espetacular. Eu acho que isto é um novo método de deixar recados, que é delicioso. João Pedro, obrigado por estes comentários. Ao João Pedro e a todos aqueles que deixaram os seus comentários, pode fazer também aí em casa, se está a ouvir a emissão e quer deixar uma palavra, de duas formas, ligando para o 210-860-787, 210-860-787, ou então ir à emissão em direto no nosso Facebook, onde está o vídeo do que se está a passar aqui em estúdio, e deixar o seu comentário para nós e para a Filipa. Vamos agora sim perceber se a pessoa que nos ligou ainda está lá do outro lado. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Pela voz, Filipa, vou apresentar-te. Nós já conhecemos porque é uma voz já muito conhecida. E do outro lado está a Dona Helena Ameixa. Certo? Boa noite. Está certo ou errado, Dona Helena? Está certíssimo. Está certíssimo. A Dona Helena é um ouvinte regular do nosso programa e costuma também ligar para nós. Dona Helena, apresente-lhe esta pessoa espetacular que está aqui à minha frente, que é a Filipa. Exatamente, que mora aqui em Carcavelos ao pé de mim. Ai, moro sim. Eu não fazia ideia que a Dona Helena morava em Carcavelos. Em Carcavelos. Eu não me lembrava. Eu quero dizer, eu não moro mesmo em Carcavelos. Moro no Aterro de Polima, em São Domingos da Rana. Exatamente, que é onde eu moro, precisamente. E posso aqui contar uma história muito engraçada, que é... Eu digo Carcavelos, mas normalmente o Aterro de Polima é aquele nome que as pessoas perguntam sempre, mas isso é onde? No Algarve, no Alentejo? E eu explico, não, pertence a São Domingos de Rana, já pertence ao Conselho de Cascais, mas sim, é ali mais perto de Carcavelos, é a referência que eu tenho mais próxima. Portanto, somos mesmo vizinhas. Mas a Filipa mora no Aterro de Polima? Eu moro no Aterro de Polima, sim, eu sim. Eu sei. Dona Helena, eu queria aqui contar uma história. A Dona Helena, eu e a Filipa temos os três uma coisa em comum, muito grande. Qual é? E vou passar a contar. A Dona Helena é uma ouvinte regular do nosso programa e gosta tanto de nós e de mim em específico, que um dia destes fez-me uma visita ao nosso posto de trabalho, à TV, para me conhecer pessoalmente. Levou uma prenda, e qual prenda é que era? Era uma almofada forrada com o símbolo do nosso Sporting, porque a Dona Helena tem um museu em casa do Sporting. E mora lá em Outeiro de Lima, tem que ir conhecer esse museu. Portanto, Dona Helena, estou a dizer alguma mentira? É verdade. É verdade, a Dona Helena é uma amante do Sporting, uma amante do Rede Solta, e enviou-nos almofada bordada. A Filipa tem que vir à minha casa fazer uma reportagem. Vou sim. Eu já, neste momento já não estou na Sporting TV, mas tenho muito gosto em ir lá. Eu esteve lá com um grande amigo meu, que era o Sr. António Simões. Ah, sim, sim, o Sr. António Simões, comentador. É sim, sim. Fez um ano agora. Fez um ano, eu lembro-me, sim, fez um ano. Nosso querido António Simões, que temos muitas saudades dele. É mesmo, era um grande comentador, era uma grande pessoa. Filipa, já viste como o mundo é muito pequeno. Portanto, não só venho... mora ao pé de ti, como não, é do nosso clube. É que eu vou explicar. O Outeiro de Lima é praticamente uma rua. Vá, uma rua e meia. E acho engraçado estar na Quinta do Conde, aqui na vossa rádio, no vosso programa, e estar a falar com alguém. No primeiro telefonema ser alguém engraçado. Que mora em Outeiro de Lima. Portanto, nós devemos ser vizinhas ali por uma questão de meia dúzia de ruas, neste caso não, de lotes ou de... Sim. Ou então, a Dona Helena está a mentir. Isto é tudo mentira. Estou a brincar. Ah, não. Estou a brincar. Não, é que... A probabilidade de dizer que era do Outeiro de Lima era muito... Deixe-me explicar. Eu passo ao Colégio dos Ingleses. É onde eu moro. A minha casa dá para o Colégio dos Ingleses. É mesmo aí. É depois, passo o Colégio dos Ingleses e eu moro aí à direita. Que giro. Isto o mundo é mesmo pequeno. O mundo é pequeno. Temos que avançar, senão daqui a bocado as pessoas vão bater à porta da Filipe a perguntar como é que é. Porque há muitas casas à direita. Onde mora o José Carlos Malato? Não sei, não. Dona Helena, as pessoas vão bater à porta da Filipe, tenho quase a certeza. Dona Helena, vou-lhe fazer... Filipe, através do Filipe, eu vou entrar em contato consigo, sim, através do Facebook. Sim, entre em contato comigo, que eu gostava, que ia ficar, estou a fazer uma reportagem ao Museu da Ameixinha, e tenho muito gosto. A Dona Helena é das pessoas mais amáveis que vais conhecer, Filipe. Sim. Basicamente é isto. Tenho muito gosto. Filipe, vamos deixar a questão à Dona Helena. Dona Helena, a questão de hoje é tentar perceber qual é o futuro da informação, e a minha pergunta passava por perceber como é que a Dona Helena se informa hoje em dia. Ou seja, como é que a Dona Helena vê as notícias hoje em dia? Ainda é pela televisão? Ainda lê o jornal? Ou já é através da internet que a Dona Helena se informa? O único jornal que eu leio é o Jornal do Sporting Clube de Portugal. É o jornal desportivo mais antigo da Europa. Todas as semanas eu compro o jornal. Todas as semanas. Vejo muito a CMTV, porque há muita gente que critica a CMTV. Eu adoro a CMTV, porque tenho lá um grande amigo, que é o Pedro Ramos Bichardo. Sim, da CMTV. E pronto, vejo televisão, ouço rádio. Ou seja, a Dona Helena ainda consome informação de várias formas, da rádio, da televisão. Sim. Isto porquê? Porque o tema de hoje é, de facto, tentar perceber como é que as pessoas se informam e a maior parte das pessoas já não se informam da mesma maneira. Dona Helena, vamos ter que nos despedir de si. Foi um telefonema, é sempre o primeiro telefonema do nosso programa, Filipe. É verdade. Ficas a saber. Um beijinho grande para todos. Um grande beijinho. Beijinhos a todos os meninos que estão aí, que são os queridos. Essa, a Catarina... Aquela menina que ligou a semana passada com o Filipe, a Mariana. Mariana não está cá hoje, mas pode deixar um beijinho para ela. Estou a dizer para o Filipe lhe dar um beijinho. Dou. E um ou dois ou três ou quatro, quantos querem. E ao nosso amigo André. Sem dúvida, também está cá o Alexandre, pode deixar também um beijinho para o Alexandre. Sim, o Alexandre também, eu estou a dizer um beijinho para vocês todos. Um grande beijinho para si também, Dona Helena, muito obrigado pelo telefonema. E esse menino pequenino que fala tanto à alentejana, que eu gosto tanto dele. É o André. É um querido. Só ele é que se lembrou a semana passada, um beijinho grande para a Dona Helena e rápidas melhoras, porque eu a semana passada não conseguia falar. Estava afónica e mesmo assim ligou para cá, só para perceber. Verdade, mesmo assim liguei. E mesmo assim, Dona Helena, muito obrigado, um grande beijinho. Um grande, Filipe. E até à próxima, muito obrigado. Catarina, um beijinho grande para todas. Um grande beijinho. Beijinho, queridos, beijinho. Obrigada. Catarina, tenho a impressão que a Dona Helena gostou muito de ti, deixou duas vezes beijinhos para ti. Pois ela gostou muito disso, significa que a tua presença na semana passada não passou indiferente. É verdade, e eu lembro-me de ter falado com ela também e ter mandado um beijinho de melhoras. Pois foi. Ela estava assim um bocadinho doente. Estava afónica, sim. É verdade, um beijinho, Dona Helena. E já tem uma fã. Deixar também aqui, antes de ouvirmos agora sim o percurso da Filipa, que é também importante para percebermos que convidada temos hoje, ler aqui também um comentário do Luís Brás. O Luís Brás, Filipa, apresento-te, é também um dos locutores da Rádio da Quinta do Conde, apresenta o programa Longo Curso de Estrada Fora, que é um programa ouvido por camionistas, porque o programa é dedicado aos camionistas um pouco por todo o mundo. E o Luís Brás diz que acabou de chegar do Luxemburgo e que tinha acabado de ouvir falar deste senhor Euclides Cavaco, que tinha deixado também um comentário a dizer que não estava a ouvir do Canadá, e é um homem da rádio e da televisão, diz também o Luís Brás, e diz que regularmente passa poemas deste senhor. O telefone já toca novamente. Filipa, vou deixar o primeiro desafio que eu tenho para ti hoje, okay. E ao longo do programa vou deixar vários. O primeiro que te deixo é, seres tu a atender este cinema, okay. Como se o programa Ai, fosse teu. Ai, que eu não vi como é que tu fizeste há bocado. Agora vais ter que... É o primeiro desafio que te deixo, é teu. Ok. Estou sim? Estou. Estou sim. Olá, muito boa noite. Com quem é que estamos a falar? Está a falar com o Ângelo Rezende. Mário Rezende. Ângelo. Ângelo Rezende. E de onde é que nos liga o Ângelo Rezende? Da Quinta do Conde. Da Quinta do Conde, portanto. Está mesmo aqui perto, mesmo aqui junto a nós. Uhum. E qual é que é a pergunta que eu lhe faço, que é a pergunta do dia, porque eu neste momento estou a ser desafiada, eu vou ter que me defender desta forma, eu sou a convidada do programa de hoje, e o meu nome é Filipa, e a pergunta que eu lhe faço é como é que hoje em dia consome nas notícias, portanto a atualidade do nosso país, e não só, também a atualidade pelo mundo fora, como é que hoje em dia ainda vê as notícias? É através da televisão, dos noticiários diários dos nossos canais, é através de jornais, da rádio, ou já gosta, ou já é adepto das redes sociais e dos jornais online? É assim, por exemplo, das redes sociais, não sou assim muito, muito adepto, porque às vezes gosto de notícias falsas que não são... As chamadas fake news. Que às vezes dizem, morreu o ator tal e depois a notícia é tudo falso. Pois. É rumor. Mas dizem que o Facebook já vai implementar uma medida para que vai abolir as notícias falsas, as fake news, através daqueles títulos enganosos que nós estamos habituados a ver, como o chamado clickbait. O Facebook já vai abolir essas notícias e esperemos bem que sim, esperemos que a partir de agora sejam cada vez mais as notícias verdadeiras que nós vamos ver nas redes sociais. E mais, o que é que mais gosta de ler? Qual é a editoria que mais vê? É mais desporto, política? O que é que mais gosta? Aquilo que eu leio é mais sobre desporto. É mais sobre desporto. Sim, é um aficionado do futebol? Ou de qualquer desporto? Qualquer desporto. Muito bem. Deixa-me agora interromper, Filipa, para dizer que o desafio foi muito bem sucedido. Foi bem sucedido. E este é só o primeiro de outros desafios que vou lançar. E quem nos ouve agora sim é o Ângelo, que era aquele rapaz que eu te dizia que de vez em quando vem aqui à rádio. O Ângelo, que tem algo que, de facto, não, a Filipa não partilha, que é o amor pelo Benfica. Ângelo. Sim, mas isso, por um lado, não interessa. Claro. Porque é assim, cada pessoa tem o seu clube. Claro que sim. E há de haver respeito, quer que seja do Porto, Benfica, Sporting, não interessa. Claro que sim, eu respeito acima, eu acho que eu trabalhei num canal de um clube, eu respeito acima de tudo, sou muito, claro. Até falando do João Pedro, há pouco falámos do João Pedro é benfiquista ferranho, sim. Pronto, também não é daqueles que vai ao estádio de 15 em 15 dias, mas é um aficionado do clube do Benfica e damos-lhe lindamente. Olha, Ângelo, foi um prazer falar contigo, muito obrigado, e foste o primeiro desafio da nossa convidada de hoje, foi atender-te o telefonema. O que é que achaste deste telefonema, Ângelo? Desenrascou-se bem? Então, passei no teste. Eu vou dizer o quê? Sabe porquê? Não, é porque, calhar, a Filipa já está habituada a esse tipo de perguntas. Claro que sim. Também é verdade. Então, também claro, ajuda. Estás a saber? Porque quem está no ramo da comunicação ou do jornalismo, ok? Claro. Já tem essa facilidade. Sim, consegue já falar facilmente, fazer as perguntas, já não está com aquele nervoso. Claro. Obrigado, Ângelo. Vamos despedir-nos de ti, já temos um telefonema em linha também. Muito obrigado, Ângelo, e até à próxima. Filipe, mas posso então só mandar então um... Pode sim, senhor, se for rápido, podes. Não sei porque é que aconteceu com o André, mas força mesmo. É uma força para o André. Muito obrigado, Ângelo, temos de me desligar. Obrigado. Obrigado. Um abraço. O Ângelo já está a ligar e por trás dele já está outra chamada aqui. Já estava, portanto, eu ouvi. Eu vou deixar, portanto, o telefonema ligado e eu peço à pessoa que está a ligar que espere um bocadinho para podermos falar com a pessoa. Os telefonemas estão sempre a cair. O que custa é sempre o primeiro. Custa sempre é como uma torneira, custa sempre a primeira pinga. Agora sim, Filipa, vamos ouvir um bocadinho sobre a tua história. Sabendo que temos alguém em linha, obviamente, para falar contigo também. Claro. E pedimos a essa pessoa que espere, mas agora sim, Filipa, tentar perceber qual é... começa a falar, eu nunca mais me calo. Mas a intenção aqui agora, neste momento, é perceber o que é que tu fazes, tu que te divides em, eu diria, em três, ou pelo menos uma delas já não está bem presente na tua vida, mas estava, ou seja, que é o Sporting, o teu podcast que neste momento também tem uma grande importância na tua vida, e o site Selfie, que vamos também aqui abordar, são os três grandes pilares da tua vida, eu diria, são estes neste três momento. Projetos que sustentam também a tua nível vida. Profissional, sim. Sim, claro que são. Então eu comecei... E o primeiro começa por ser, aliás, o primeiro destes três é o Sporting. É o Sporting, sim. Eu antes tinha começado como uma espécie de estagiária, mas não era uma estagiária a tempo inteiro. Era um trabalho numa televisão de música online, que era Everything is New TV, online. Era uma televisão online, da Everything is New, produtora de festivais e de concertos. E eles tinham um canal online, eu acho que neste momento já foi descontinuado, e na altura, estamos a falar de 2013, por volta disso, eu acabadinha de sair do curso de apresentadores de televisão e rádio, tive uma proposta pronto, para começar a experimentar umas reportagens, uns pivôs, umas entrevistas, uns vox pops, uma coisa assim muito, muito levezinha, em concertos e em festivais. Eu lá aceitei o desafio, seria tudo em pós-laboral, porque normalmente os festivais e concertos dá-se muito mais na parte de tarde-noite do que propriamente durante durante um horário de trabalho normal. Então eu já trabalhava na altura numa agência de comunicação, numa agência de eventos e comunicação, e sempre que tinha um concerto ou um festival, lá ia, saía eu do trabalho, lá ia eu fazer as minhas reportagens, tudo obviamente de uma forma ainda experimental, e correu muito bem, e no dia a seguir voltava para o trabalho, às vezes dormia 2 horas... Mas pronto, contava era a experiência, eu tinha acabado de sair do curso de apresentadores de televisão e rádio, então era uma forma também de eu pôr as mãos na massa e experimentar um bocadinho o que era isto das reportagens e de andar de microfone na mão e de falar com pessoas. Depois continuei sempre nos dois sítios, na agência de comunicação e na Everything is New TV, onde fiz poucas reportagens, mas deu para aprender bastante. Recebi uma vez um telefonema, muito a perguntar de que clube é que eu era, assim, uma conversa muito... Eu achei estranha na altura, e disseram, então, olha, boa, és do Sporting, no final da semana voltamos a entrar em contacto contigo. E era um telefonema de um professor meu do curso que eu tirei na ETIC, no curso profissional que eu tirei na ETIC. Ele lá me ligou no final da semana a dizer, pronto, olha, agora que eu já tenho mais informação para te poder dar, queria-te convidar a vires a uma entrevista barra casting barra reunião, uma mistura, ali aos estúdios do novo canal que viria a ser a Sporting TV, e ele, o diretor da Sporting TV na altura, o primeiro diretor da Sporting TV. Pelos vistos, passei no teste, passei no casting, foi também uma tarde assim muito gira, onde conheci logo as minhas futuras colegas, algumas delas também caras do canal, colegas, raparigas e rapazes, algumas caras do canal, e aceitei o desafio. Na altura custou muito, eu estava a trabalhar, não é? Na agência, tinha um contrato com a agência e custou muito, foi dos piores dias, das piores semanas, digo eu, aquele processo de decisão de, ok, recebi uma proposta, acabei de investir num curso de apresentadores de televisão e rádio, tive uma proposta para assinar um contrato, no entanto tenho contrato noutra empresa, de uma área, vai, é a mesma área, mas com áreas de negócio diferentes, e então foi uma semana muito dura de tomar aquela decisão, que eu pensei, ok, já que eu investi num curso, o curso evidentemente foi um curso pago e não foi barato, mas foi, eu hoje voltaria a pagar o mesmo que paguei pelo curso, e eu pensei, já que investi este dinheiro num curso, estou a ter esta oportunidade, eu não vou deixá-la fugir, era nova, portanto, era, ainda sou nova, porque não experimentar e não deixar esperar pelos 50 anos desta vida, e depois podia ter perdido a oportunidade. Então já lá aceitei o desafio e custou muito. Portanto, aquelas pessoas que dizem que despedir-se de um sítio para ir para outro melhor, que aqui não havia termo de comparação sequer, e não há, não, porque são coisas totalmente diferentes. As pessoas dizem muito que é fácil, mas não é assim tão fácil. Eu lembro-me de ter chorado muito, porque eu era muito, muito ligada às pessoas com quem trabalhava, aos meus colegas da agência, e chorei muito nesses dias. E quando eu fui dizer que sim, aceitei a proposta do outro lado, foi horrível. Vou-vos dizer, foi horrível. Mas pronto, aceitei e fui muito feliz. Entretanto, comecei a trabalhar em 2014 na Sporting TV e saí, fiquei lá 3 anos, saí em 2016, quase a fazer 3 anos. Olha, antes de falarmos desta experiência da Sporting TV, vamos ao telefonema, mas queria que fosses pensando na questão que é que relação tinhas tu já com o Sporting nesta altura. Okay. Vais pensar nessa questão e vamos perceber se ainda está do outro lado a pessoa que nos ligou. Muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, quem nos fala? Alice. Alice, que é também uma ouvinte regular do nosso programa. Alice, como é que está? Tudo bem consigo? Está tudo bem com o Filipe. Também, tudo bem. A Dona Alice tem uma voz muito amável, é uma pessoa muito amável também. E Dona Alice, por gostar tanto de si, vou também apresentar-lhe a convidada que está aqui connosco hoje. Chama-se Filipa e é um amor de pessoa também. Disse Filipa, foi? Filipa. Olá, boa noite. Olá, boa noite, menina. Está boa? Estou bem. A Dona Alice é, de facto, uma pessoa muito, muito simpática, muito amável. E eu acabava por perguntar à Dona Alice de que forma é que a Dona Alice, neste momento, consome informação. Ou seja, como é que a Dona Alice se informa sobre aquilo que se está a passar no mundo, no próprio país? A Dona Alice ainda consome muita televisão através, muita informação através da televisão, ainda lê, portanto, através dos jornais, através das redes sociais. Como é que a Dona Alice faz o processo de se informar? É através da televisão ou rádio. Portanto, são os meios que mais utiliza. Sim, sim, porque para deficientes visuais, jornais ou revistas é impensável, não é? Então é ligar a televisão, escutar as notícias ou ligar a rádio e fazer a mesma coisa. E de é facto... assim que nós temos acesso às notícias que há no mundo. E a Dona Alice acredita que neste momento a rádio e a televisão conseguem abranger tudo aquilo que é de facto importante e que se está a passar no mundo? Porque neste momento discute-se muito esta questão de haver a centralização num assunto específico, seja futebol, seja um assunto de política que está a dominar a atualidade. A Dona Alice sente que recebe a informação que necessita do mundo ou há muita coisa que gostava de perceber que está a acontecer e que não consegue? Há muita coisa que nós de deficientes visuais não temos acesso na televisão. Digo na televisão porque a rádio, sempre o apresentador do programa, tenta traduzir, se for inglês ou francês, porque nem toda a gente sabe línguas, não é? Claro. Então, para nós, em visuais, é difícil estarmos a acompanhar uma entrevista numa reportagem legendada, porque se formos para a Espanha, que é um país pertinho, está tudo traduzido. E nós ainda temos essa lacuna nas televisões portuguesas, que deviam também lembrar-se das pessoas que não veem ou pessoas idosas. E lembrarem-se que, pronto, há pessoas diferentes a ouvir as notícias, então vamos fazer com que essas pessoas tenham acesso às notícias como aquele que vê, ou que sabe ler, ou que tem, pronto, porque os idosos não veem, mas não conseguem acompanhar as legendas. Sim. E perdem muito das notícias que se passam nas nossas televisões. E nós ainda temos mas também qualquer um dos canais. Nós ainda temos uma percentagem, eu diria grande, de portugueses que são também ainda analfabetos. E isso é também um problema para resolver ainda. A Dona Alice, só para contextualizar, tem um problema de visão. E esse problema de visão traz, quando a Dona Alice liga para cá para o programa, algumas questões relacionadas com este tema, que são também muito pertinentes. E, portanto, a Dona Helena queixa-se desta preocupação com os invisuais, no sentido em que talvez as notícias não estejam a chegar aos invisuais porque não há preocupação para isso. É esta a base do comentário da Dona Alice hoje. É assim, as pessoas, vocês que fazem rádio e televisão, talvez não tenham conhecimento, porque são pessoas que veem, graças a Deus, e que seja assim para tudo sempre, e muitas das vezes a quem vê, passa-lhe ao lado a dificuldade que há a nível do nosso país, tanto nas pessoas que não veem, como aquelas que não sabem ler. O Filipe disse muito bem, os analfabetos, porque não na juventude de hoje vão à escola, são obrigados a ir, mas nos antiguinhos, nos idosos, muitos deles não tiveram possibilidade de ir à escola, e há muita coisa que lhe passa ao lado nas notícias. É como ver um filme pode ser muito bonito, mas se eu se ligar à televisão e não me falar a minha língua, não entendo nada do que eles dizem. Claro. São essas pequeninas coisas que se deviam lembrar, talvez, os nossos governantes. Mas eles, infelizmente, estão a discriminar tanto o deficiente, porque estão a discriminá-lo, porque se o Filipe for a ver da maneira como estão a atribuir essa história da PSI, estão a discriminar muita gente, e os nossos governantes haviam de apoiar mais as televisões para que investissem mais naqueles que querem e não conseguem. Não digo só a deficiência visual, claro, mas também os idosos, porque a televisão é muito idoso, faz a companhia. Dona Alice, mais uma vez lhe agradeço por trazer este tema importante ao nosso programa, que é o tema dos invisuais, e que permite que nós também, ouvintes do Rédia Solta e as próprias pessoas que fazem o Rédia Solta, não se esqueçam destas pessoas. E esta é novamente uma intervenção muito, muito pertinente da sua parte. Muito obrigado, Dona Alice. Obrigado, um grande beijinho para si, beijinho, e até para a semana. Beijinhos. Um grande beijinho, um grande beijinho. A Dona Alice, de facto, uma das ouvintes regulares do nosso programa e uma pessoa muito amável também, e que tem este problema de ser invisual. Nunca digo que seja um problema, mas tem esta questão de ser invisual e muitas vezes liga para cá e traz estes temas e traz este tema claro. Que é muito pertinente. E aqui, mais uma vez, também isto nunca tínhamos pensado nesta perspectiva de talvez as notícias não estejam a chegar da melhor forma a pessoas com esta dificuldade. Filipe, estamos a 10 minutos. Isto eu acho que não tinha dito. Temos uma pausa publicitária a meio do programa. Ok, não sabia. Temos uma pausa publicitária, isto porquê? Porque temos compromissos aos quais temos que responder. Claro que sim. E portanto, aqui a 10 minutos temos que fazer essa pausa. Antes dessa pausa, vamos ouvir agora sim como é que foi esta experiência na Sporting TV e esta pergunta que eu te fazia há pouco: que relação é que tu já tinhas com o Sporting, ou se cresceu de uma forma muito, muito maior? Sem dúvida. Depois de teres entrado? Sem dúvida. Eu já tinha uma relação desde pequenina. Não digo que se calhar metade da minha família é do Sporting e metade do Benfica, se calhar até acho que existem mais elementos do Benfica, mais aficionados do Benfica, no entanto no Sporting tinha três que eram muito fortes, muito, muito Sportingistas, que era o meu avô materno, a minha mãe e o meu tio irmão do meu pai, e eram, obviamente são pessoas que eu gosto muito, não é? E eu lembro-me desde pequenina de ter um amor pelo meu tio, que era o tio mais jovem, era aquele tio que nos levava à praia, que nos levava a brincar, e dele ser do Sporting, ele tinha um leão enorme em cima da cama de peluche, e tinha uma data de galhardetes e coisinhas do Sporting, pequenas coisinhas do Sporting, desde copos e a garrafas de cerveja antigas, e deu gostar, já que ele era do Sporting, eu adorava esse tio, e entretanto entrava às vezes ali numa picardia com o meu primo, que é próximo, passávamos muitos verões juntos e éramos próximos de idade, porque os outros são mais novinhos, e de entrarmos ali naquela picardia de mas eu sou do Sporting como o tio, e ele ser do Benfica, ainda hoje é do Benfica. Eu conto montes de vezes esta história, mas lembro-me desses tempos que eram muito engraçados, ou seja, que eu quase tinha aquele ciúme saudável de se eu for do Sporting, o tio vai gostar mais de mim do que ti. Evidentemente estamos a falar de uma idade muito pequenina, eu era muito miúda, nem na primária andava, possivelmente tinha para aí 5 ou 6 anos. Depois, a minha mãe sempre foi muito do Sporting, de falar aquelas coisas, aqueles comentários, não, eles têm que ganhar, se calhar não tanto, não percebia tanto de táticas e de técnicas, obviamente, mas gostava muito de brincar e de mandar assim umas larachas sobre o Sporting, e eu já ia gostando. E o meu avô, sim, o pai da minha mãe também era muito Sportingista, e também foi-me passando um bocadinho desse bichinho. Depois, na escola, eu lembro-me, na altura, pronto, eu não, nem sequer via jogos, não era miúda. Depois, já na fase da criança-adolescente, tive uma amiga na escola secundária que era muito Sportingista, também se chama Filipa, aliás, e na altura o bichinho voltou ali a reacender, o bichinho da paixão pelo Sporting, claro, voltou a reacender com ela, tanto que eu tenho memórias de fazer educação física com o equipamento do Sporting, na altura que os meus pais me ofereceram, e fazer, a parte de cima eu não podia fazer, a camisola eu não podia, tinha que usar a da escola, que era aquela, cada ano que tínhamos era uma cor diferente, mas os calções, as meias até aos joelhos, e pronto, e os ténis de educação física, mas de ser, estar ali a viver o Sporting e a fazer as aulas de educação física com o equipamento do Sporting, e o professor era do Benfica, e claro que não gostava nada. Detestava, e ele brincava imenso, ele era jovem, era um professor, eu não sei se ele era estagiário na altura, mas era muito novo, e brincava imenso connosco, claro que sempre não estou muito suave e muito leve, dizia, vocês as duas do Sporting, encham, mas sempre a brincar, evidentemente, eu gosto muito desse professor, e ainda há pouco tempo me cruzei com ele e sorrimos naquela de, eu lembro-me que tu eras a do Sporting, e mais tarde vim a trabalhar lá. Claro que, e cheguei a ir ao estádio com essa minha amiga, com a Filipa, cheguei a ir ao estádio, foi a primeira vez que entrei no estádio, foi com ela. Portanto, é sempre uma sensação muito especial. Exatamente, ficámos lá num lugar, tipo, no lugar mais longe possível, mas foi muito giro, e foi a primeira vez que eu fui ao estádio, foi com a Filipa. E portanto, apesar de haver já essa paixão pelo Sporting, a tua entrada na Sporting TV parece que veio reacender de uma forma muito grande. Aí foi de uma forma totalmente explosiva, aí já não reacendeu acendeu e já explodiu com tudo. Até de certa forma, por conheceres pessoas que também vivem esse amor, e isso também, de certa forma, também te influenciou. Sim, muito mesmo. Aquilo, nós estando lá, é que nós vivemos, nós respiramos Sporting, não vou mentir, aquilo é muito, as emoções que se vivem ali dentro. E mesmo num canal de televisão, são muito intensas. Não só quem é atleta ou quem é jogador, mas mesmo como adepto e como profissional do clube, vá, as pessoas vivem aquilo de uma forma muito intensa. Eu lembro-me de ficar ansiosa com jogos de ténis de mesa. Uma coisa que nunca me passaria pela cabeça antes o ténis de mesa mexer comigo, não é? Eu, obviamente que eu já gostava de um jogo de futebol, de handball, de hóquei, ao futsal, agora ténis de mesa nunca me passaria pela cabeça que aquilo fosse mexer comigo. Eu lembro-me de estar a torcer que o Sporting vai ganhar isto do ténis de mesa, este jogo, esta partida de ténis de mesa. E se não ganhava era uma desilusão. Sim, ficava triste, sim. Lembro-me de ter feito, fiz uma birra na minha vida toda, que foi num derby. Um derby onde perdemos o Brian Ruiz, sim, um derby de futebol, Brian Ruiz falha, cima, exatamente, falhou ali com a baliza aberta, e nesse dia eu estava no estádio, e assim que acaba o jogo, aliás, não foi quando falhámos, assim que acaba o jogo, eu levantei-me da minha cadeira e sem dizer nada a ninguém, obviamente eu despedi-me das pessoas, estava à minha volta, não é? Saí, fui para o carro, pus a conferência de imprensa a dar no carro, parei ali muito triste numa cadeia de fast food, eu não sei se posso dizer ou não. Sim, parei ali no McDonald's da A5, muito triste, pedi uma refeição enquanto ouvia a conferência e cheguei a casa e os meus pais, eu cheguei primeiro que os meus pais, não sei de onde é que os meus pais vinham, eu cheguei, deitei-me, luzes tudo apagado, tudo às escuras, telefone, nem olhava para ele, como é óbvio, e os meus pais chegaram a casa, tipo, disseram, Filipa, é um sábado, acho que era um sábado, é um sábado, tão cedo, já vais dormir? E eu, já. Só disse isto, já vais dormir? Já. Já. Foi a única coisa que eu disse depois do jogo. Sim, aí admito que fiz uma pequena birra, porque fiquei muito frustrada com aquilo. Eu acho que não foste só tu, sim. Sim, mas lá está, eu não tinha por hábito ficar assim, muito revoltada, e nesse dia fiquei muito triste mesmo, muito triste, porque vi ali uma esperança daquele campeonato ter aquela continuidade, e depois ali perdeu-se. Foi por água abaixo, sim. Filipa, temos mais uma pessoa em linha. Eu vou atender este telefonema. Ora, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu pela voz já reconheço. Espero que... Agora vou eu lançar o desafio aos meus comentadores de tentarem adivinhar quem é que está do outro lado. André, Saramago, será que conseguem chegar lá? É o Soares. É o Aires. Digo eu. É falso. Eu qualquer dia vou me... Não, é o Aires, eu sei que é o Aires. Mas qualquer dia vou me enganar com esta brincadeira. Qualquer dia vou dizer que é alguém e não é a pessoa que eu estou a pensar. Olha, é sorte. Olha, é a única maneira de pôr os ténis em cima da mesa. Os ténis em cima da mesa? Pois não estava aí a nossa amiga Filipe aí a jogar. Ah, sim. O Aires, já agora... Eu pus os ténis em cima da mesa. Já agora queria fazer uma pergunta. O Aires é de clube aqui em Portugal? Sport Lisboa e Benfica. Benfica. O Aires, que é, curiosamente, aquele ouvinte que nós te falávamos antes de começar, Filipe, que está, acho que é na Suíça, não é? Aires. Não, não, Dortmund, é em Dortmund. Dortmund. Agora é que eu me lembrei. Hoje o Dortmund, foi só um fã do Benfica, até me esqueço que existe o Dortmund. É, mas houve aí um duelo muito interessante entre o Benfica e o Dortmund, mas isso são outras conversas. Isso é como tudo, são nuvens passageiras, como se nuvens faz. Passageiras. Mas quero dar para já os parabéns aí à Filipa, que eu há bocado ouvi, depois fui passear a fera e depois voltei outra vez para ligar para me meter com vocês, que vocês merecem isso. O Aires, claro. Que é nosso colega, a Filipa, porquê? Porque tem um programa na rádio, Paraíso do Imigrante. Okay. E é um programa que ele faz para os imigrantes e não só. A partir de Dortmund. A partir de Dortmund, diga? O resto são cantigas. O resto são cantigas. Aires, nós hoje estamos aqui a discutir um tema, parece-me que é um tema muito importante. A Filipa, como não sei se já pôde perceber, é jornalista e, aliás, tem um percurso muito interessante pela Sporting TV, que é o canal do Sporting, e agora por um site que está numa fase muito boa e que já vamos falar sobre ele na segunda parte do nosso programa, e estamos hoje a discutir aqui, Aires, a forma das pessoas se informarem hoje em dia. Como é que o Aires se informa? Ou seja, como é que o Aires tem acesso às notícias nos dias que correm? Filipe, eu vejo às 7:30 da manhã, aqui, hora alemã, o telejornal. E à noite, à 1:00 da manhã, vejo outra vez o telejornal. Acontece que eu estou muito desiludido com as notícias que nos dão de Portugal. Então diga-nos porquê. Uma razão. Quando a gente quiser saber quantos ladrões é que há em Portugal, é só ligar para ouvir o telejornal. Mesmo assim, não se sabem todos, mas sim. Não, mas cada vez há mais. Pois é, sim, é verdade. Cada vez há mais. Sobre os jornais, eu aquilo que leio quando vou de férias é a lei do mais fraco, que é quando mais aldrabices escreverem nos jornais, mais jornais se vendem, o que é de lamentar. Sobre o trabalho dos repórteres, dos jornalistas e que tudo, há que respeitar, porque é como tudo, cada um tem a sua profissão. Eu tive a minha, eu era serralheiro civil, soldador. Optei, depois de deixar o trabalho, optei por locução da rádio web. E esses casos que eu vejo aqui nos telejornais, eu não divulgo na minha rádio, porque eu gosto é de música, não gosto de palermice e aldrabices, como se está a passar atualmente. O caso de Tancos é uma vergonha. O caso dos bancos falirem e os mestres irem para o tribunal e serem livres, eu desconfiado. Tanto, se eu fosse eu que mandasse, tanto iam presos os gajos que roubaram o povo e os bancos portugueses, como os juízes que os ilibam de pagar aquilo que deviam pagar. Mas, ou seja, o que o Ares quer dizer é que há muita informação que acaba por não chegar às pessoas porque não passa nos telejornais. Ela é muito aldrabice, junta, ou então estão a enganar o povo com a maneira como são divulgadas. Aires, já agora queria também perguntar-lhe qual é a área, e esta foi uma pergunta que a Filipa deixou andar para com o Ângelo, pareceu-me interessante, qual é a área que o Aires dedica mais atenção? É ao desporto, é à política, é à cultura, é o quê? Como costumo dizer, eu ao desporto sou fã, fui jogador de futebol, fui árbitro de futebol, fui diretor desportivo de futebol, mas não sofro da bola, como se costuma dizer. Eu quando vejo um jogo, tirando o Benfica, quando vejo um jogo, vejo três equipas em campo. Que é isso que muitos dos esportistas deviam fazer e não olhar por aquele sadismo do clubismo e dessa porcaria toda, porque atualmente o nosso desporto, é isso que eu digo, não perco tempo a ler jornais, por causa disso. O tempo da gente andar a ser sádicos, porque a gente gosta do Sporting, epá, quando foi este caso agora com o Burro Carvalho, fez aquilo ao Sporting, eu andei aqui revoltado, porque as nossas leis em Portugal são uma boa porcaria. E é para não dizer outra coisa. Sim, eu ia dizer que era ir para a América, mas isso o Luís Braz já me tirou a opção. Temos rédea solta, mas não tanto. Temos rédea solta, mas não tanto. E não é só, e nem todas as pessoas são obrigadas a ouvir, claro, as neiras daquelas que a gente costuma dizer quando estamos enervados. O caso do Sporting, eu fico satisfeito que o Sporting esteja a subir como está a subir, que tenha pessoas com alta categoria, não os conheço, mas alta categoria, a levantar uma coisa que um burro estragou. Aires, temos que fazer aqui uma interrupção, até porque já está na hora da nossa publicidade. Eu acho que ficámos com o melhor da sua opinião e agradecer mais uma vez que semana após semana vá ligando para nós e que vá fazendo com que nos sintamos acompanhados desse lado. E sempre possa dizer alguma coisa de jeito, porque hoje não disse nada de jeito. Não, disse sim, senhor. Disse sim, senhor. As notícias portuguesas. E criticar também é algo de jeito. Há quando vocês têm que preparar um programa sobre as companhias aéreas que há aí no mercado, como uma Ryanair, que é uma cambada de O Aires ligou para cá há duas semanas a queixar-se de um problema. E ainda tenho mais para dizer, ainda falta receber o... Não pode ser hoje, Aires. Muito obrigado pelo seu telefonema, Aires. Temos que terminar, senão a publicidade não cai. Olha, o resto, boa noite. Um grande abraço. Um grande beijinho. Para a Nina Filipa. Um grande beijinho. A Filipa fartou-se de rir aqui consigo. Continuo com as ideias que têm, mas que sejam ideias claras, claras, para não iludir o povo. Claro. Claro que não. A um grande é uma beijinho. Muito, muito clara. Aires, um grande abraço e até para a semana. Fica à sua espera. Um grande abraço, Aires. Vou continuar a ouvir. E acho muito bem, Aires. Acho muito bem. Um grande abraço, Aires. Um grande abraço. Um abraço, prazer. Um grande abraço. O Aires é companhia habitual. Eu sei que há alguém que nos está a ligar neste momento é difícil atender os telefonemas, até porque o telefonema já acabou, estava a cair em cima do telefonema do Aires. Eu peço à pessoa que nos está a ligar que espere pelo início da segunda parte. Vamos fazer então a nossa pausa publicitária. Filipe, o tempo está a correr, já se passou uma hora. Uma hora, é verdade, e nem dei por ela. E ainda não falámos de nada, portanto, significa que a segunda parte ainda promete, porque temos muita coisa para conversar. Vamos então à nossa pausa habitual para a publicidade. E quem nos está a ver no Facebook, peço que continue a ouvir por aí, que deixe os seus comentários e que vá pensando também em ligar para o 210-860-787, quem nos ouve através da emissão rádio, ou seja, as pessoas convencionais que gostam da rádio à antiga, podem continuar a fazê-lo, ou então dirigir-se ao Facebook e ver através de vídeo aquilo que está a acontecer aqui em estúdio. Temos hoje então a nossa convidada Filipa Poço, que vai continuar então para a segunda parte do nosso programa, a seguir a este curto intervalo. Até já. RQC. São 22 horas. Terra aquecer. De manhã, ouve-se. À tarde, escuta-se. E à noite, adora-se. Somos cada vez mais a sua companhia diária. Obrigado pela sua preferência. Equispaço, especialistas em projetos de design de interiores. Dispomos de gabinete técnico vocacionado para o estudo dos equipamentos e os projetos-chave na mão são elaborados por profissionais. Por isso te dizemos, qualidade, garantia e confiança são as palavras de ordem da Equispaço, uma empresa com ideias jovens, mas sóbrias. Temos todo tipo de materiais de escritório e não só. As obras em sua empresa ficarão em boas mãos com a Equispaço. Visite-nos. Estamos na Avenida da Liberdade, número 82B, em Valmilhaços, Corroios, e também na tua RQC, em Quinta do Conde. Telemóvel 966-800-726. Liga agora e o teu amigo Palma vai atender. O aumento gradual de clientes desde 1993 é a nossa maior satisfação. Equispaço, não te esqueças. Graficonde, empresa gráfica em Quinta do Conde com mais de 2 décadas a servir o cliente com a mais alta tecnologia. A Graficonde tem serviços de offset, acabamento, mailings, carimbos, decoração de montras e viaturas. Devido às exigências dos nossos clientes, tecnologia de ponta foi necessária e Graficonde investiu agora também com impressão digital e a impressão em plotter grande. Graficonde, na rua António José de Almeida, lote 1030, Quinta do Conde. Contactos 21-210-0709 ou vá a www.graficonde.pt. Vinha do Mira. Vinho regional e de mesa, branco e tinto. Vinhos da qualidade superior que ficam na mira e na memória do palato de qualquer bom apreciador. Vinha do Mira. 3 gerações a produzir excelentes vinhos. Situado em Egualva de Silma, Poceirão, loja e venda no local. Telefone 265-995-583. Vinha do Mira. A qualidade do melhor vinho regional e de mesa. Em Custódio Gaspar e Construcond Limitada, encontra todo o tipo de materiais de construção e decoração para construir ou remodelar a sua casa. Cimentos, tijolos, pedras, areia, pladuros, isolamentos térmicos e todo o sistema capoto. Tudo isto e muito mais na loja, na Rua Rio Tejo ou no armazém na Várzea Ribeira Marchante, na Quinta do Conde. Visite-nos e leve os produtos de maior qualidade ao melhor preço. Ou então, contacte-nos através do 21-210-6043, diga-nos o que mais precisa e nós levamos tudo até si. Vai construir ou remodelar? Então, Custódio Gaspar e Construcond Limitada tem de consultar. No Teatro Politeama, Eu Saio na Próxima. E você? O espetáculo do ano com Marina Mota e João Baião em Eu Saio na Próxima. E você? O grande espetáculo de Filipe Laféria. Às quartas e quintas, Dia da Família. Preços especiais. Venha ver Marina Mota e João Baião em Eu Saio na Próxima. E você, no Teatro Politeama. Com o apoio RQC. RQC. A tua rádio de todos os dias. Às quartas, ninguém nos para. Rédea solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rédea Solta, a música animada para que consigas encarar melhores o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. Filipe Carmo e André Diniz nesse programa que veio substituir o A Noite é Nossa. Um grande abraço novamente para o André Diniz, continuamos a lembrar-nos dele, aliás, não sai da nossa cabeça. Um grande abraço para ele e sei que está a ouvir. Eu sei que ele está a ouvir, portanto, um grande abraço para ele e espero que se sinta também orgulhoso com o que estamos aqui a fazer, da mesma maneira que na semana passada, não estando cá, eu também me senti. Para relembrar os nossos ouvintes que hoje temos uma convidada especial, especial por várias razões. Primeiro, porque é a primeira convidada do Rédea Solta. Em segundo lugar, porque, como eu já disse também, tenho muita fé naquilo que a Filipa vai conseguir futuramente, e acho que a Filipa vai muito longe, como dizia alguém aqui nos nossos comentários. E depois, porque estou muito contente por poder apresentar esta que é também a minha segunda casa, claro, a alguém do meu posto de trabalho. Portanto, fico muito, muito contente com uma colega. Já alguém que nos liga, e é esse telefonema que vamos atender, acredito que seja a mesma pessoa que nos ligou no fim da primeira parte. Ora, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, quem nos ouve? Rui Miguel Canteiro. E, neste caso, a Filipa, o nome ainda não associou rapidamente, ou já associaste, Filipa, não? Não percebi o apelido, é Canteiro? Sim, sim, Rui Miguel Canteiro. E o Rui Miguel liga-nos, neste caso, porque conhece a Filipa, porque conhece a nossa rádio. Qual é o motivo pelo qual o Rui liga para nós? Porque conhece a Filipa. Ah, é? Acredito que o Rui já se tenha cruzado com a Filipa em alguma casa de Sporting por aí. Não, já tive o prazer de conhecer pessoalmente. Foi onde? Aveiras de Cima. Em Aveiras de Cima? Ah, sim! Foi muito giro. E foi a gravar o programa do Núcleo Duro, não foi? Sim, sim. Ah, sim, lembro-me. Foi muito giro esse dia. E acabámos todos depois lá numa feira, tinha carrinhos de choque, e fomos lá ainda beber umas coisas boas. Vocês foram, mas eu fiquei. Pois, mas nós fomos ainda com a malta do Núcleo. Ainda fomos uns 5 ou 6. Olha, Rui, isto significa que tu também acompanhas regularmente o trabalho aqui da nossa convidada, é isso? Sim, sim, sim. Fico muito contente. Sim, ela comeu aqui um prato de... Era tão bom. Tinha pão. É tão bom. Ainda é. É verdade, eu tenho que lá voltar só por causa dessa iguaria. Era um prato de pão, tinha pão torrado e azeite. Chamava-se Turricado, exatamente. Era o Turricado. Ai, gostei muito mesmo. Estou a ver que foi uma viagem que deixou saudades. Deixou. Aliás, todas elas. O Rui Miguel acompanhava o programa, então via por onde é que eu passava. E o meu programa tinha essa componente também gastronómica, que é das melhores formas que tu tens de conhecer uma terra, é através das pessoas, das gentes da terra e através da gastronomia. E eu conheci pessoas muito boas e comidas também, e provei comidas muito boas e iguarias muito boas do nosso país. Este é o Turricado da Aveiras de Cima, é obrigatório provar uma vez na vida. Está no topo mais daquelas que tu provaste nestas viagens. Exatamente, está assim. O Turricado é muito bom mesmo. Olha, Rui, acredito que tu... eu estou a tratar por tu, acho que não há problema nenhum. À vontade. Acredito que o Rui esteja neste momento a ter contacto com o Rédea Solta pela primeira vez. O nosso programa acontece sempre aqui à quarta-feira e hoje temos como tema principal a forma como as pessoas se informam. E perguntava-te, Rui, qual é o meio que tu mais usas para saber o que é que acontece no mundo? Se é a televisão, se é a rádio, se é os jornais, ou se é as redes sociais, de que forma é que tu te informas sobre o que está a acontecer? Principalmente as redes sociais. E tu acreditas que as redes sociais neste momento são uma boa fonte de informação ou é a mais fácil? É a mais fácil, mas nem todas as notícias são verdadeiras, não é? E essa era uma pergunta que eu te queria também deixar e deixar aqui também aos meus comentadores para mais tarde, que é, tu consegues distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira quando a encontras no Facebook e nas redes sociais? Não percebi. Se tu consegues distinguir quando se trata de uma notícia verdadeira e de uma notícia falsa, consegues distinguir? Sim, consigo. Às vezes também por causa do site, por causa do endereço. Sim. Às vezes desconfio e então... E não ligas. Às vezes tem assim uns títulos muito, muito enganadores, o chamado clickbait, que as pessoas clicam porque acham que é uma coisa incrível ou uma tragédia, às vezes pode ser por aí, e depois abrem e veem o corpo do texto e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Mas Rui, antes de despedirmos portanto, de ti, queria que deixasses alguma questão aqui à Filipe, alguma pergunta, não sei se já que ligaste propositadamente para falar com ela, se há alguma pergunta que tu gostasses de lhe fazer sobre o seu percurso, sobre o seu trabalho. Alguma pergunta? Sim, alguma questão. Ela ainda não mudou de clube, não? Ainda não mudei de clube, ainda não. E acho que nunca vão mudar. Nunca vamos mudar. Nunca vamos mudar. Essa do Brian Ruins também me custou muito. Pois, eu estava lá, foi muito duro. Eu estava lá também. Se calhar até apanhaste a bola, ô Filipe, estavas lá atrás. Estava lá atrás. E apanhaste... Não, foi na Luísa Contrária. Foi. Foi na Norte. Uma coisa que eu pergunto é quando é que eu recebo um telefonema ou uma mensagem no Facebook para ir à Vinha, aquele certame que vocês têm muito bom, que eu na altura sim, fiquei... Sim, em abril. Portanto, o próximo abril... Eu depois mando uma mensagem. Uma mensagem, pode ser uma mensagem ou através do... Na altura, não sei se o presidente do núcleo ficou também com o meu contacto. Não, sabes que o núcleo aqui já fechou. Ah, já fechou? Ah, não sabia sim. Disso. Ah, que pena. Foi pena. Foi muita pena, porque era num sítio muito giro, assim, debaixo de uma arcada, era muito giro. Sim. Ah, que pena, fico muito triste por isso. Rui, foi um prazer receber a tua chamada e obrigado por teres ouvido então o Rede Sulca pela primeira vez. Um beijinho grande. Muito obrigado, Rui. Um abraço. É isto que também me admira muito na Filipa. É esta humildade e a capacidade de se interligar com as pessoas. Ah, e este telefonema é um bocadinho prova disso. E a prova também de como este teu caminho na Sporting TV era tão indicado para ti, que era tu viajares pelo país, conhecer pessoas, conhecer núcleos do Sporting. Inclusive, chegaste a passar aqui pela Quinta do Conde. Sim, estive aqui no núcleo da Quinta do Conde. E eu acho que é um trabalho muito, muito. Aliás, deves ter sentido como um peixe dentro da água, porque é muito a tua cara. É muito a minha cara, sim. O programa era um programa muito completo. O programa tinha uma hora em antena e aquele programa, para ter uma hora em antena, nós estávamos o dia inteiro na cidade ou na localidade em que estão a gravar. Começávamos muito cedo. E em que é que consistia o programa? Não consistia só na componente Sporting, obviamente que o que nos fazia ir até às localidades ou até às cidades era o facto de haver um núcleo do Sporting. Mas nós queríamos ir um bocadinho além disso também, queríamos conhecer a cidade a nível de pontos de passagem obrigatória, desde ou museus ou monumentos, ou um rio em específico, ou um riacho, ou uma cascata, ou seja, coisas que poderiam estar num postal da cidade em questão, com aquelas imagens principais que nós poderíamos lá passar. Depois tinha também a componente histórica e geográfica, tinha sempre muito associado, normalmente tinha um historiador, não ao longo do dia, mas numa parte do dia comigo, a explicar-me, a contar-me, a fazer-me ali um enquadramento histórico e geográfico da localidade, o que era muito giro, porque desde histórias reais a mitos e lendas aprendi muita coisa sobre o nosso país, coisas que eu não imaginava, e sobre os cantos e recantos de Portugal, os cantos mais recônditos do país, aprendi coisas muito giras. E depois tinha a parte gastronómica, que era uma parte que eu gosto muito, porque era o que eu te dizia há pouco, é das melhores formas de conheceres uma terra, é através dos pratos típicos da região, porque é feito com produtos da região, feito com os hábitos e costumes da região, que normalmente são pratos muito antigos, estou a falar destes pratos principais, a doçarias ou bebidas. E depois sim, agentes locais, as pessoas da terra, desde artesãos a pessoas com as mais diferentes atividades, e depois também culminava assim com uma visita ao núcleo do Sporting, onde aí falávamos de Sporting e era, eu embebia-me na história das pessoas, eu lembro-me de ter chorado muitas vezes, escondida atrás da câmara, escondia-me nestes momentos em que as pessoas me estavam a contar uma história que me tocava muito e eu chorava porque eu vivia muito aquilo com eles, não é? Eu estive no país norte a sul, estive em vários países também, não só em núcleos do Sporting, mas a fazer também outras reportagens, nomeadamente com o núcleo de São Paulo, no Brasil, em Differdange, no Luxemburgo. Com os quais também ficaste muito próxima. Muito próxima, sim. E nos outros países onde estive não tinha núcleos. Mas isto para dizer que eu falava com pessoas que vivem o Sporting às vezes a 400, no caso de Portugal, a 400 quilómetros de distância da sede principal, que neste caso é lá em Lisboa, aliás, e no caso dos países, pessoas que vivem o Sporting a milhares de quilómetros de distância, e é muito duro, pessoas que se refugiam no amor que têm pelo um clube e não poder vir ao Alvalade de uma coisa que para nós é tão simples, ou no caso dos benfiquistas, ir à Luz, estou a falar evidentemente dos habitantes de Lisboa, que é uma coisa tão simples de ir ali ao nosso estádio, ao respectivo estádio, e para essas pessoas é uma realidade um bocadinho distante, por motivos de distância e por motivos às vezes também de custo, porque vir a Lisboa de 15 em 15 dias acaba por sair e caro. E comprar o bilhete. E comprar mais. O bilhete ou comprar um red pass, mas a juntar a isso a deslocação, a própria deslocação do combustível do carro ou dos autocarros, que existem ainda assim muitas excursões que vêm de vários pontos do país. Até ao estádio, sim. E essas histórias eram das coisas que mais me arrepiavam, aliás, eu estou-me a arrepiar neste momento, estar a lembrar-me das pessoas que contavam histórias de ter o sonho de ir a Alvalade, nunca tinham ido a Alvalade, de viverem o Sporting à distância, e isso é... Pronto, eu soube da realidade do Sporting porque trabalhava no Sporting, mas imagino que haja adeptos de todos os clubes com este amor e a viver os próprios clubes à distância. E era precisamente essa questão do amor pelo clube que eu ia pegar agora, porque temos um comentador, ele já está a rir, sabe o que é que vem aí, temos um comentador que tem um amor a um clube que eu diria que não é comum... Exatamente, não é dos três grandes e não é comum tu teres como primeiro amor futebolístico ou desportivo um clube que não seja destes três grandes. E o meu desafio, portanto, o segundo desafio que eu tinha para ti hoje era precisamente tentares adivinhar qual é o clube da primeira divisão. Ok. Não enganas, neste momento. Neste momento não, já está, não está, mas okay. Está. Estás-me a dar uma pista. Estás-me a dar uma pista. Ok. E queria ver se tu és do Alentejo. Mas não tem nada a ver com isso. Ah, não tem nada a ver. Não. Ok. Não tem a ver com o sítio onde moro neste. Bolas. É difícil. Mas isto desceu para quê? Há quanto tempo? Desceu há quanto tempo? Sim. Ai. Foi o ano passado. Foi o ano passado? Só tens duas equipes. Não desceu. Não, o clube não desceu. Mas eu aqui não posso dar mais ficha. Ah, não desceu. Portanto, está na segunda divisão há algum não. tempo. Também não. Está no CNS. Não. Também não. Pois é difícil. É uma história difícil. Bolas. É. Como é que eu vou mas isto para te dizer é uma o quê? Situação complicada, mas tentar adivinhar se consegue. Vá pensando, mas para te dizer o quê? Para te dizer que precisamente aquilo que tu dizias, o amor ao clube também não é só aos clubes grandes, e este amor aos clubes mais pequenos é também uma coisa que me fascina muito, e já disse isto ao André, porque é muito fácil nós apoiarmos um clube que ganha. Claro, é fácil. Sim. Eu sou do Sporting, o Sporting em termos futebolísticos não ganha muita coisa. Mas está nos três grandes e está sempre na discussão e dá-me grandes alegrias, até noutras modalidades. Neste caso, é um clube mais pequeno, com grandes problemas até, que é o que o André depois a seguir, falando do clube, tu se calhar já vais acender essa luz. E portanto, ainda me deixa muito mais curioso. Vai pensando em qual será. Preciso de mais uma pista. Qual é a pista que podes deixar? Olha. Não sei se algum jogador que terá passado pelo Belenense. Ai, é que eu já disse o Belenense. Não acredito, estreia. Estraguei. Ok, pronto, estragaste, eu já percebi. Estraguei qual o meu é próprio que... desafio. Mas há muitos aficionados do Bolonenses. Estraguei o meu próprio desafio. Há muitos aficionados. Mas tu não ias lá chegar. Pois não, eu estava completamente. Mas eu estraguei o meu próprio desafio. Não, que eu estava já a pensar, tipo, clubes alentejanos, não, mas Algarvio, já estava por aí. Não. Aliás, depois fui ali ao norte. Ela ia ao Olhanense, ela ia buscar o Olhanense. Não, eu estava já tinha existido o Algarve, já estava neste momento, já estava lá para cima, já estava no norte de Portugal. Pois, a não, pensar, não ias lá chegar. Não está nem na primeira, nem na segunda, nem no CNS, situação complicada, estava já a mandar-me lá para cima. Não. Está numa situação complicada, não é do facto de estar na distrital, é sim. É pela forma como lá foi da divisão entre a SAD e o clube. Sim, pronto, claro que sim, a par da situação. Ou seja, estraguei o meu próprio desafio. Pronto, não faz mal. Problemas. E agora vamos fazer o quê? Vamos voltar ao nosso tema de destaque, enquanto a Filipa vai pensando no próximo tópico que vamos abordar. Que é o podcast. Okay. Depois deixarmos então excelente. O site para o filme, para o fim. Vais então pensando neste podcast e como é que nos vais abordar este tema. Okay. Catarina, perguntava-te como é que tu te informas, e aliás depois de já teres ouvido vários comentários, já teres ouvido também telefonemas de algumas pessoas, como é que tu te informas, o que é que usas para te informar, para saber o que é que se passa no mundo? Eu normalmente costumo usar mais as redes sociais para me informar. Sigo mesmo, por exemplo, a página da TVI, da SIC Notícias, etc. E costumo mesmo basear-me por aí. Costumo também acompanhar os jornais à hora de jantar, mais com os meus pais à mesa. E por acaso achei muito interessante o que a Filipa disse há bocado, de um dia mais tarde sermos nós a criar a nossa própria grelha de canais. Por acaso nunca tinha pensado nessa perspectiva, porque ia ser uma coisa muito interessante. Nós podermos escolher a que horas é que vemos, o que nós queremos ver. De certa forma já o fazemos, mas ter de facto como se fosse nós criarmos a nossa própria televisão, é isso que estás a dizer. Exato. De certa forma nós já escolhemos os conteúdos que vemos e às horas que vemos, e até se queremos ficar a meio, e se não o queremos sim, ver. Sim, exato. Tudo. Mas, por exemplo, existem muitas horas mortas em que não está a dar nada daquilo que gostamos na televisão. Então acho que era muito interessante isso acontecer no futuro. Por enquanto, acho que a televisão nunca vai morrer e mesmo os jornais acho que também não. Acreditas que, e esta é uma questão que se tem aliás discutido muito, que o jornal em formato papel, e já há alguns que estão a morrer, e isso exato, é público. Acho que o Diário de Notícias, Diário de Notícias que passou a um semanário e que continua a manter-se digital, mas que o seu formato diário morreu, e já se discute muito isto de qual será o futuro da imprensa escrita, e tu achas que, e dizes-me que o jornal também acreditas que não vai morrer, achas que se vai manter mesmo com o digital e com a televisão e com a própria rádio que também tem ainda muito, muito peso? Eu quero acreditar que sim, mas o digital é muito forte nesta altura, tendo em conta que conseguimos estar 24 horas ligados às notícias, conseguimos estar atualizados, é muito mais fácil aceder a uma plataforma online para ver as notícias, porque conseguimos aceder através do telemóvel, através de um tablet, a qualquer altura e em qualquer sítio, porque hoje em dia já conseguimos ter Wi-Fi em qualquer lado. Por isso, eu acredito que não vai morrer. Não vai morrer. Pelo menos alguns, ainda acredito que se vão manter durante muito tempo, não sabemos ainda a longo prazo. Alexandre, é a vez de tu também te pronunciares sobre este assunto, e eu agora queria virar um bocadinho o tema, ou seja, continuar no tema, mas num outro subtema, e mais em específico sobre a questão de como é que tu defines que uma determinada fonte é credível ou não, ou como é que essa fonte não passa de um clickbait, que é algo que apenas, para contextualizar as pessoas lá em casa, um site que tem um título tão apelativo que depois tu carregas e não tem absolutamente nada daquilo que prometia. Como é que tu distingues a informação que vês nas redes sociais? Normalmente depende muito da fonte, não é? Vejo mais ou menos quem é que está a publicar a situação, o artigo neste caso. Vou confirmar outras fontes, se é verídico ou não. Por exemplo, um exemplo que já foi aqui dado. X ator morreu não sei quem dizer que mais. Bem, vou ver esse artigo, vai mais ou menos a situação, se me interessar. Se ficar ainda como que com aquele um bocado de pé atrás, vou ver mais outros artigos, pesquiso pela internet, normalmente se aparece logo, porque é o caso que a Catarina estava a dizer. A informação, neste momento, é imediata. Acontece qualquer coisa, já está na internet. É rapidíssimo da maneira como nos chega. Mas aqui temos o primeiro problema, desculpa interromper-te, que é, tu disseste, eu vejo o artigo e depois carrego e leio. E ao carregar e leres, tu próprio já estás a contribuir para que no dia a seguir aquele site volte a mentir e volte a publicar. Eu tento sempre não carregar. Pessoalmente é o que eu tento não fazer. Antes de carregar, antes de me ir informar ali, vou à procura de coisas mais credíveis que digam a mesma coisa. Porque ao carregar estás a fazer isso. Estás a dar já... Portanto, ele já ganhou. Aquele site já ganhou. Que era o quê? Era tu carregares e ele carregou. Pronto, é o que eu digo. Normalmente eu não abro esses sites porque, pronto, são coisas que não me interessam. Se forem coisas que não me interessam, normalmente não abro. Se for uma coisa assim mais... Pronto, para o meu lado, que mexe mais assim nos meus interesses, pronto, clico nesse site para ver mais ou menos o que é que está lá, se é verdadeiro ou não, e depois vou ver outras fontes de informação para ver se é credível. Antes do André Antunes dar a sua opinião sobre este assunto, André, vais falar sobre isto já a seguir à Filipe para nos explicar então o que é este seu podcast, que tem um nome que eu acho adorável. E portanto, André, vai pensando na tua opinião sobre este tema, clickbait, informação e como é que nos informamos também para a seguir disparares então a tua opinião. Filipe, agora sim, regressamos à nossa convidada, ela que não só, portanto, depois deste projeto da Sporting TV e que acabou para que ela pudesse também abraçar uma outra coisa que já vamos claro. Falar mais à frente, no meio destes dois projetos surge um bebé, uhum. Uma coisa que tu criaste, quase aqui um bocadinho como o Rédea Solta, uma coisa muito gira, muito engraçada, com um conceito muito bem definido, uhum. E com um nome adorável que eu gostava de ter sido eu a lembrar-me dele. Filipa, que projeto é este? Que é um podcast, e as pessoas lá em casa vão também saber por ti, quem não sabe o que é um podcast, mas uhum. O que é este bebé que estamos a falar? Bom, basicamente começando pelo podcast, como queiram chamar, há pessoas que dizem há defensores do podcast e há defensores do podcast. Tu dizes o quê? Eu digo podcast, eu acho, que é a forma britânica. Portanto, há pessoas que dizem, ah, mas isso está errado. Não, uma é britânica, a outra é americana, vá, ambas em inglês, mas eu digo podcast, não sei porquê. Basicamente, é um programa de rádio online, eu não tenho uma emissão, não tenho uma rádio contínua, tenho só aquele programa, único e exclusivamente aquele programa, nada mais passa e por acaso nós estamos inseridas, nós, porque sou eu e a Alexandra, numa rádio universitária, que é a Rádio Zero, da Universidade do Instituto Superior Técnico de Lisboa, e por acaso estamos inseridas nessa rádio, o nosso programa passa nessa rádio, mas depois nós também pegamos no fecheiro e inserimos nos agregadores de podcasts, cada pessoa ouve no que mais lhe dá jeito. E é isso também, o conceito de podcast é exatamente isso. é poder estar distribuído, um programa distribuído pela internet, pelas redes, exatamente. E agora queria saber como é que isso nasceu, como é que tu chegaste a este podcast. Eu já tinha, como eu tinha dito há pouco, isto é um bocadinho, é o que eu chamo de brincar às rádios, porque eu queria muito trabalhar em rádio. Era quando eu tirei o curso de apresentadores de televisão e rádio, o meu objetivo era a parte da rádio. Depois tomou outro rumo e nada me arrependo, evidentemente. Mas começou com numa conversa com essa minha amiga, que é a Alexandra Matos, que também era minha colega na Sporting TV. Começámos uma conversa em casa dela de, epá, gostava mesmo era ter um programa de rádio. E ela disse, olha pá, que eu também gostava, era muito giro, epá, um podcast, epá, um podcast era brutal. Então, mas e falávamos de quê? E depois ali num brainstorming entre eu, a Alexandra e o namorado dela, eu acho que não estava lá mais ninguém, estávamos só nós três, começámos a mandar temas para o ar, tipo, ai, olha lá, o que é que acho que as pessoas iam gostar? Não, um programa de entrevistas, ok, focámos, começámos primeiro, um programa de entrevistas. Entretanto, bitámos ali uma data de ideias, bem, 4 ou 5, nada a ver, desde queremos falar as duas sobre coisas dos anos 90, porque já foi quando começou mais ou menos aquela febre das revenge, das festas revenge, sim, of the revenge night. Of the night, exatamente. Então, que o Alexandre foi já recentemente, foi, já podes falar sobre isso daqui a pouco. Foi recentemente, pronto, eu nunca fui a nenhuma e já tive que entrevistar os cabeças de cartaz, não os cabeças de cartaz, os cabeças daquilo tudo, mesmo, quem está do por próprio trás, projeto, o do próprio projeto, quem está por trás daquilo, e eles iam matando a meio da entrevista quando eu disse que nunca tinha ido a nenhuma, ainda assim eu conheço-os há muitos anos, eles ficaram muito ofendidos, e eu também fico um bocado triste nunca ter ido a nenhuma, mas nunca se proporcionou e eu hei de ir à próxima, ou a uma futura. E nisto começámos as duas, sim, vamos falar sobre coisas dos anos 90, assim, olha, um programa, vamos falar só sobre ioiôs, no outro vamos falar só sobre tamagotchis. Mas pensava, olha pá, não, se calhar duas parvas aqui a falar as duas, tipo, se calhar vai ser uma seca para as pessoas. Não, bora entrevistar pessoas, sim. Então vai, entrevistas. Focámos nas entrevistas e depois já não sei bem como é que surge a parte do... Já havia muita... Já era dada muita voz a youtubers e bloggers, mas a instagramers, esta nova febre de negócio online, ainda ninguém falava muito sobre... com as instagramers. Porquê? Porque começaram por ser miúdas e miúdos, já rapazes e raparigas no ramo, que se tornaram conhecidos, pessoas que nunca apareceram nos mídias antes e de repente são conhecidos do Instagram, pessoas que têm às centenas de milhares de seguidores, ou aos milhares de seguidores, com cento e tal mil capas e há umas... Bah, perto do milhão não temos, as que temos já são famosas por outros motivos, já são atrizes, e de repente... É o caso da Rita Pereira, exatamente, que é o caso da Rita Pereira. De repente estamos na rua, ou em festas, ou em concertos, e tenho amigos meus a dizer-me, pá, conheço aquela miúda do Instagram. E eu, ok, pá, estas miúdas já são conhecidas no Instagram, não são bloggers, também não são youtubers, são instagramers, ou seja, influenciadoras desta vida, que com muito jeito para a comunicação, autênticas vendedoras de serviços e de produtos, que de repente têm ali uma legião de, não digo de fãs, mas de seguidores acérrimos do dia-a-dia delas, porque elas acordam, fazem um vídeo porque hoje está um lindo dia de sol e eu tenho uns óculos novos, a seguir gostam do meu biquíni novo, vou para a praia, gosto de ir para a praia da costa, e de repente eu sei a vida toda daquela pessoa e gosto disso, gosto, identifico-me com aquele estilo de vida e vou segui-la porque gostava de ter um estilo de vida parecido. Muito aquilo, as pessoas dizem muito que tudo o que está nas redes sociais é uma vida perfeita. A verdade é que muitas delas têm essa vida perfeita. Eu já entrevistei muitas e elas têm essa vida perfeita. Mas isto tudo para chegar ao tema instagramers. E tu começaste a perceber que havia ali um tema que podia ser explorado. Exatamente, um tema que podia ser explorado, que ainda não havia assim muita gente. Há um podcast que eu ouço que é um podcast, agora sei um podcast, hein? Há um podcast que eu ouço que é o Obrigado Internet, do Fernando Alvim, do Pedro Paulo e do Nuno. Eles volta e meia têm uma influenciadora, mas muito com uma área de atuação por trás, ou uma atriz ou assim, mas muito, com uma presença muito forte no Instagram, mas tirando eles, muito pouca voz era dada a estas influenciadoras, a estas miúdas que de repente ficaram conhecidas só através do Instagram. E nós pensámos, epá, por que não dar voz? Eu quero saber quem é que está por trás de um perfil de uma miúda que tem 200 mil seguidores. Quem és tu? O que é que fazes? És de onde? Como é que começou esta coisa de mostrares o teu dia numa rede social? que é só de imagem, começou por ser só de imagem e ainda é só de imagem, o Instagram diz de imagem instantânea e de repente já é aquilo, é uma plataforma de negócio. Há patrocinadores, empresas. E há pessoas a viver do Instagram. Não é só aquela coisa, ah, tenho um extra para pagar umas contas. Não, há pessoas que vivem do Instagram. Daquilo. Sim. E então começou muito por aí. Olha, bora começar com estas influenciadoras e influenciadores. Também tivemos rapazes, temos tido mais raparigas do que rapazes, mas começou muito por aí. Agora, ali ao 10º episódio, decidimos dar um twist e pensar... Porque já, pronto, que a conversa, entretanto, já tínhamos explorado muito aquela conversa e o que é que as fazia querer ser influenciadoras e se queriam tirar um curso a parte, terem este part-time, mas não, elas queriam só ser, a grande maioria queria ser só influenciadora. Passámos para outro patamar, que é entrevistar pessoas com uma presença muito forte no Instagram, mas que usem o Instagram como ferramenta de divulgação dos próprios trabalhos. Como, por exemplo, o caso da Fake Blogger, que foi uma entrevistada brutal que nós tivemos. E ela, uma recente também, não foi? Foi recente, sim, foi recente. A Fake Blogger usa o Instagram para divulgar aquela paródia que ela faz com caras conhecidas do nosso país. Que é ela imitar fotos. Exatamente. Para quem não conhece a Fake Blogger, ela vê fotografias de famosas nas redes sociais. Nas poses, se calhar mais diferentes deste mundo, e ela imita de uma forma, dando caricata. Ali um toque caricato, exatamente. E ela foi lá ao programa, foi nossa convidada, pronto, e ela usa o Instagram para isso, evidentemente, que agora já tem um blog e já tem também o IGTV, o Instagram TV, ou, por exemplo, entrevistámos também um criativo que é o Hugo Suíças, que no Instagram é só Suíças com dois S no final, que ele é designer e criativo e então usa o Instagram para divulgar o próprio trabalho e também para criar uma coisa, porque ele olha para um canto e vê que ali consegue fazer uma fotografia brutal. Portanto, é um Instagram também diferente e muito giro, que já tem, na altura tinha 50 e tal mil seguidores, não sei se agora já terá mais, possivelmente já terá mais, porque aquilo eles crescem, claro, de dia para dia. E então decidimos mudar um bocadinho. Não só... Ah, e estas pessoas todas, o que é que têm em comum? Todas elas têm parcerias com marcas, porque as marcas cada vez mais se querem associar. Portanto, era aí que nós queríamos um pouco chegar. E também já tivemos especialistas em marketing digital e também já tivemos pessoas de marcas que gerem redes sociais de marcas a falarem connosco. Qual é que é o interesse das marcas em querer associar-se a uma cara, ou seja, que estão a falar, digamos, para um nicho de pessoas, são aquelas que a seguem, em vez de estar a investir numa campanha televisiva que às vezes pode sair muito mais cara do que pagar 30 mil euros a uma rapariga para ir fazer uma viagem, e que se fosse para a televisão tinha que pagar 30 mil euros vezes 10 para ir. Claro. E qual é que é o interesse das marcas nesta... Abriu-se aqui uma nova... Novo negócio. Exatamente, um novo negócio, um novo meio de publicidade que não existia antes, não é? Filipe, eu gabo-te a coragem neste podcast, que é o facto de tu teres um tema muito bem definido, coisa, sim, que eu, por exemplo, aqui no Rédia Solta não temos. Falamos de tudo e de tudo aquilo que nós lembramos. Isso é que é um Rédia Solta. E por isso é que é um Rédia Solta. mas eu gabo-te esta coragem de teres, de facto, o programa com um conceito muito bem definido, e eu acho que isso é o que eu mais elogio no teu nome. Programa. E agora sim, queria perceber como é que nome. Surge o nome, porque tenho uma grande curiosidade. Não, o nome por acaso também foi muito agir, porque foi, também tínhamos entretanto uma lista de, nem tenho noção, para aí duas dúzias de nomes, os nomes mais estranhos, porque eu e a Alexandra gostamos assim de coisas, não somos tão simples de, gostamos de inovar e de dizer disparates. Sim. Então começámos a dizer, tipo, imagina, a chávena sem pires, o... O tripé sem pé, pá, coisas assim completamente tolas. Não, não eram estes os exemplos, mas eram coisas deste género. Até que chegámos ao Vai ao Racha, eu não me lembro como é que chegámos, nem qual de nós é que disse o Vai ao Racha, e depois pensámos, não, claro que sim, que isto vai ter que ser o Vai ao Racha, porque nós queríamos muito ter um programa, portanto, ou Vai ao Racha, isto vai ter que acontecer um dia. E eu já tinha o bichinho do programa de rádio, nós pusemos-lo no ar em abril deste ano, 2017, e eu já tinha o bichinho do programa de rádio há mais de um ano, portanto, isto é ou vai. Portanto, pronto, ficou assim, ou vai ou racha. No entanto, é ou vai, é O com acento agudo, e não, a expressão original é ou vai ou racha. E nós, neste caso, usamos um O para ser uma coisa mais antiga, mesmo, mais, ou vai ou mais moderna, que é o que faz também muito sentido com... mais antigo e mais moderno, sim, estamos aqui, exato. Não, eu acho que é mais moderno. É um paradoxo. Sim, exatamente. Olha, Filipe, antes de passar a palavra ao André e perceber o que é que ele acha também sobre esta questão da informação, que também quero ouvir a sua opinião, queria perceber, e as pessoas também lá em casa certamente, como é que chegam ao vai ou racha? Como é que chegam ao Vai ao Racha? Então, podem ouvir-nos em qualquer agregador de podcast, e se eu neste momento estou a falar chinês... Para alguns estarás a falar. Há agregadores, basta pesquisarem como é que se diz, na loja online do vosso telemóvel? Ou seja, se for um iPhone, é uma Apple Store? É na Apple Store, exatamente. Se for um Android, será na Google Play? Na Google Play. Eu acho que na Play Store. Na Play Store, exatamente. E no caso dos Androids, acho que funciona muito bem o Castbox. Cast de casting e box de caixa, Castbox tudo junto, é um agregador de podcasts, e aí sim, ao entrar lá na lupa, procuram por Ou Vai ou Racha, escrito sempre com acento claro. Ou com acento agudo. No caso dos iPhones, dos iOS, tem o Apple Podcasts, que é um símbolozinho roxo, que é o que eu uso por acaso, que está lá. E passa a publicidade sim. que está lá, e pesquisam também por aí, ou então também no SoundCloud ou no Mixcloud, neste caso, no nosso caso é no Mixcloud. Sim, se procurarem Filipa Poço no sim. Facebook, tu vais também partilhando os links. Aí é onde nos podem ouvir. Depois onde nos podem encontrar as nossas redes, as nossas fotografias, as nossas palhaçadas, no Instagram é ovaiorracha.podcast. Podcast, e no Instagram, no Facebook é Ou Vai ou Racha apenas. Sim, podem nos encontrar por aí, que nós divulgamos lá os episódios, portanto também podem chegar lá por aí. Eu sou fã desse nome, Ou Vai ou Racha. De facto, eu já tive A Noite é Nossa, agora tenho o Rédia Solta e dou muita importância ao nome. O nome, não, o Rédia Solta. O Rédia Solta, é muito, também acredito que fazia todo o sentido. E o Ou Vai ou Racha, eu acho que é um nome que fica no ouvido. E portanto, e Gabo também, mais uma vez, elogio o facto de ter um conceito muito bem definido. E às vezes obrigada. Difícil, porque. Seria muito mais fácil para vocês fazer tudo. Sim. Ou sobre tudo e sobre nada. Uhum. Nós acabámos por fazer isso porque foi sempre isso que fizemos desde o início. Claro. Mas vocês foram muito, muito arrojadas e, portanto, gavo-vos isso. Obrigada. André, um beijinho para a Alexandra, se ela nos tiver ouvido. Um beijinho. E parabéns também para ela. André, passo a palavra para ti, quero ouvir-te. E agora sim, voltamos ao tema informação, ao tema clickbait, ao tema como nos devemos informar pela internet. Não te alongando muito, que eu sei que também, como a Filipa, gostas muito de falar. O que é que há ainda para dizer que ainda não tenha sido dito aqui sobre informação, sobre fontes credíveis e como é que nos devemos informar nos dias que correm? Bem, esta não é uma área que tu domines. Que eu domino, ou que seja especialista, ou até que tenha um interesse assim muito alargado. Acaba por indiretamente fazer parte da minha área de informação, porque eu estudei ciência política, licenciei-me em ciência política, portanto a comunicação tem que estar obrigatoriamente dentro desta área. E eu começava, se calhar dividia por três pontos aquilo que tu disseste que ainda falta por dizer, vou partilhar a minha opinião, e tu lançaste no início deste programa, deste-nos como indicação de tema central, portanto, o futuro uma questão, aliás, o futuro da informação é digital. E eu, por acaso, foquei bastante nesta questão e fiquei a pensar, boa, como é que agora vou responder a esta questão? Portanto, a Filipa já nos deu umas boas nuances e eu, se calhar, começava por perguntar se ela é positiva, portanto, se o futuro da informação, se tiver que ser, se é positivo ou se é negativo. É uma questão que eu deixo para a hora, se os nossos ouvintes quiserem colaborar e telefonar para o Rédia Solta. Se as novas plataformas têm contribuído de forma positiva ou negativa para a informação. Uhum. Sim, é uma boa questão para a Filipa também refletir. Sim, sim. E depois dar a minha opinião relativamente a essa mesma questão. Uhum. Portanto, dividir por três pontos. A evolução do digital na informação. Portanto, se calhar fazer aqui outra comparação ainda maior. Nós somos seres humanos, portanto, nós hoje em dia não usamos as mesmas roupas que se usava na Idade Média. Claro. Portanto, o digital, portanto, esta onda digital acaba por acompanhar a onda da globalização económica, portanto, do agora. Uhum. Instantâneo, sim. Exatamente. Portanto, a economia teve que se modernizar. As pessoas precisam das coisas agora. As pessoas hoje em dia podem procurar e ter as coisas agora. Portanto, a informação acabou por fazer esse acompanhamento da economia, assim, de uma forma mais geral do tema. E naturalmente o digital parte da cabeça do ser humano, portanto a partir do momento em que é uma ideia do ser humano para evoluir, tem que ser uma claro. Coisa positiva. Sim, sim, não é? eu concordo, eu na minha opinião também é positiva. Tem que ser uma coisa, se não houver seres humanos a dar novas ideias, a dar novos claro. Contributos para a sociedade, não há evolução em isto. Exatamente, deixa-me lá ver aqui mais das minhas cábulas. Depois a Filipa levantou uma questão que também está muito na atualidade, que é a profissionalização da digitalização, portanto o aproveitamento do ser humano para se tornar profissional uhum. Desta área. O digital acaba por criar muitas oportunidades ao negócio próprio. Sim. Portanto, foi aquilo que tu acabaste por explicar e desse ponto de vista também é uma coisa positiva. Sim, sim. Hoje em dia nós não vivemos, principalmente o nosso país, não vivemos num país onde o emprego seja fácil de encontrar na área que nós gostamos. Queremos, claro. Exatamente, e esta digitalização do mundo, não é só da informação, é do mundo, acaba por criar essas oportunidades. E depois o último tema era o aproveitamento das empresas nisso. Portanto, a informação acaba por acompanhar, esta é a avaliação e a análise que eu faço, a informação e portanto o mundo da comunicação acaba por acompanhar a economia, mas depois a economia aproveita-se da comunicação. Sim, portanto, mas eu, aliás, eu acho que esse aproveitamento é inteligente, mas a Filipa já lá vai. Sim, sim. Antes de passar a palavra à Filipa, deixa-me só dizer que temos alguém em linha e para a pessoa não nos ligar, portanto peço que continue desse lado e que daqui a pouco já lhe vamos dar a palavra. André. Desculpa lá, eu era só para dizer que eu fiz este meu comentário com base na formação que eu tenho, portanto, claro. não sendo um perito em comunicação, tentei ligar um bocadinho, tentar fazer esta ligação aos meus conhecimentos com o tema em... Mas olha que as bases que tenho de comunicação vão de encontro àquilo que tu aqui apontaste. Filipa, quero que também, de uma forma resumida, até porque ainda temos que falar do selfie, como é que tu respondes aqui ao André a estas questões que ele levantou? Eu concordo, eu sou da mesma opinião, que partilho a opinião com ele, que é a informação digital traz coisas muito positivas para o meio, não só através dos postos de trabalho, mas através do imediato, obviamente que abre muitos mais postos de trabalho, porque se já era assim com os canais de cabo a crescer, com os órgãos noticiosos online a crescer, então ainda abrem muito mais oportunidades. E desengane-se aquela pessoa que acha que atrás de um órgão noticioso às vezes trabalham 50 pessoas. Não, às vezes são 4, 5 pessoas. Que é o teu caso. Que é o nosso caso, sim. Mas não só no nosso. Nós trabalhamos muito na área do entretenimento, no caso das hard news, das notícias puras e duras. Às vezes são 4, 5 pessoas que estão ali por trás daquilo a produzir notícias de manhã à noite. E acho que o ponto positivo também vem com o facto de ser instantâneo. Portanto, há uma coisa que, ou por exemplo, não só instantâneo, mas de eu poder estar na outra ponta do mundo, que é coisa que antigamente não acontecia, eu tinha que me limitar a ver os noticiários do país onde eu estava, e agora não, agora através do meu Twitter ou do Facebook, que eu sigo várias páginas de notícias, ou vou... À procura dela diretamente, eu consigo me pôr atualizado, pôr-me a par do que é que se está a passar no meu país e no mundo. Acho que esses são pontos muito positivos. No entanto, acho, há um ponto negativo, eu acho que veio trazer muita, não digo rivalidade, não será essa a palavra, mas muita concorrência nisto no mundo digital, porque o digital vive de números, sejamos francos, vive de números de cliques, de visualizações. De cliques, exatamente, de cliques e de páginas, vive de números e de páginas, de cliques e de páginas, aliás, vive de números, portanto. Portanto, se eu der a notícia primeiro do que o meu rival, eu vou ganhar mais. Portanto, com a televisão não se passa tanto assim, claro que há rivalidade saudável entre os canais, quem é que tem mais audiência a determinado dia e a determinada hora, mas na internet isto toma proporções muito grandes e há muitos sites a fazer muito dinheiro com as páginas que vê. Portanto, acho que isso é a parte razão... negativa. Há muita rivalidade entre os próprios jornalistas, de quem dá primeiro, e há uma coisa que acontece muito, que é o rápido, às vezes nem, aquela coisa de ir com gralhas, ou às vezes até mesmo com mentiras. Eu estou no meu processo de investigação jornalística, ouço qualquer coisa e escrevo logo para ser a primeira a dar, mas às vezes pode não ser verdade. E eu acho que é isto que acontece muitas vezes com os clickbaits desta vida e com as fake news desta vida. Eu acho que é por aí. André, dá-me só um segundo antes de responderes, para a pessoa que está ao telefone e já está há algum tempo, não desligar. Espero que ainda esteja desse lado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, quem nos fala? É o João. João, neste caso será para a Filipa. Diga. Neste caso, o João estará a ligar para falar com a Filipa. Eu estou a ligar para... Para falar com todos. Para responder, sim, exatamente. Ou seja, neste momento o João liga para nós para contribuir para a conversa que estamos a ter, é isso? Exatamente. João, olha, seja muito bem-vindo, se for o caso, aqui ao Rédea Solta, se for a primeira vez que nos está a ouvir. Exatamente. Queria já, em primeiro lugar, perguntar-lhe se conhece a Filipa, se tem acompanhado o trabalho desta nossa convidada. Não. Não conheço, portanto, eu estou a falar de Lisboa, sou deficiente visual, estou a ouvir, portanto, eu já costumava ouvir esta rádio. Ou seja, vem um pouco da parte da Dona Helena Ameixa, ou não? Não, eu costumava ouvir esta rádio à tarde, entre as 2 e as 6, portanto, quando estava a fazer um estágio. E agora aproveitei, portanto, para... Achei interessante este programa, portanto, até porque eu costumo obter a minha informação através de algumas aplicações do Google ou até da Microsoft, onde reúno várias fontes de informação credíveis de vários jornais, a nível nacional e internacional. E neste caso, já agora, queria também perguntar-lhe se é João, certo? É João o nome. Se o João acredita que a informação que lhe está a chegar é a suficiente, ou seja, se isto porque se tem discutido muito esta questão de os meios de comunicação se estarem a centrar muito num determinado tema e depois esquecem-se que há tantas outras coisas para falar. O João sente exatamente. Isso? É que às vezes dá-se muita informação, dá-se muita importância a uma informação que se calhar até às vezes nem interessa. E há muitas notícias que ficam por divulgar a nível nacional, nas rádios nacionais, porque se não fossem as rádios locais, muitas das vezes havia muitas informações que nem sequer iam para o ar. Qual é, neste caso, o tema, a editoria, a que o João dá mais atenção? Será o desporto? Será a cultura? Será a política? Cultura, política também um pouco. Algumas notícias de primeira página também. E o João acredita que, neste caso, também é uma curiosidade pessoal, até porque eu tenho a minha opinião em relação a isso, acredita que a cultura tem o espaço que devia ter nos meios de comunicação social? Já começa a ter, até porque isto é assim. Portanto, eu participei numa exposição, num trabalho através de um grupo, que é o Movimento de Exposição Fotográfica, que, portanto, onde desenvolvemos, portanto, algumas fotografias. Estão neste momento em exposição na Fundação Carlos Gulbenkian. É uma exposição, portanto, de fotografia tiradas por deficientes visuais. Portanto, já agora convidava também todos os ouvintes que estejam a ouvir a passarem por lá. Portanto, está disponível até dia 12 de novembro. E o convite fica feito, e fica feito e não só para nós, mas também a todos os ouvintes aqui da nossa rádio, João. Pronto, e já agora, portanto, eu acho muito importante que os canais História e Odisseia voltassem a ser transmitidos em português. Porque, como uma colega disse, portanto, na primeira hora, nós estamos a ser muito discriminados como deficientes visuais a nível da televisão. Canais História e Odisseia eram os canais que eu costumava ver muito e agora não, porque pronto, temos aquele tipo de impedimento serem transmitidos em inglês e legendados em português. Isso é que não está correto. João, é mais uma vez uma intervenção muito pertinente. Agradeço-lhe também o seu comentário e agradeço-lhe o seu telefonema. E já que é a primeira vez então que está a ouvir o nosso programa, convido-o a que na próxima semana volte a ligar-se a nós e quem sabe até fazer novamente um telefonema para ouvirmos a sua opinião sobre o tema do dia. João, muito obrigado e uma boa noite para si. Obrigado, boa noite igualmente. Muito obrigado, João. Muito obrigado, um abraço. Foi mais um telefonema, desta vez foi uma estreia. O João ainda não tinha ligado para nós e era a primeira vez que estava a ouvir o Rédia Solta e, portanto, são sempre muito bem recebidos estes novos ouvintes. Filipa, o resto do programa, e já vou depois, antes do fim, dar a palavra ao André para responder a tudo aquilo que tu disseste, falamos agora deste projeto que é, sem dúvida, um dos fenómenos mais interessantes no mundo digital, e tu já te estás a rir porque te identificas também com isto que eu estou a dizer, é um dos maiores fenómenos do mundo digital em Portugal. Estamos a falar precisamente do selfie, deste site, e eu falava aqui com a Catarina em off, antes de começar, a Catarina vai precisamente lançar-te esta questão, muito interessante, sobre como é que as coisas se inverteram. Eu creio que ela já se está a lembrar da pergunta, e foi ela que se lembrou desta pergunta, e é ela que vai lançar também esta questão, para podermos então lançar o tema selfie. Uhum. Se bem me lembro, nós estivemos a falar ali em off, e era, supostamente o selfie foi um site que depois passou para a televisão, certo? Sim, sim. Passou recentemente. E não deixa de ser curioso. Há um mês. Exato, há um mês. E não deixa de ser curioso, era isso que nós falávamos. Que, sim, teve o papel geralmente contrário. Geralmente é o contrário, sim, exatamente, sim. Que é a televisão que originaria um site. E neste caso foi um site que originou um programa. Eu acho que isto é novo em Portugal, eu diria, sim, que é novidade, pelo menos em grandes canais. E queria que tu falasses um bocadinho, não só sobre esta questão que estamos aqui também a abordar, e depois sobre este fenómeno de selfie, que eu também acho muito curioso. Sim, sim, mas já houve um caso, não num dos canais principais, mas de uma blogger que, desculpa, que passou de um... É que eu já estou... Eu só para dizer o que é que eu fiz, eu acabei de dar um pontapé aqui no Saramago, sem querer, aqui por baixo da mesa. Para vos dizer, havia uma blogger que passou do digital para uma revista em papel, portanto, uma coisa que hoje em dia se está a perder muito. Eu acho, eu não quero mentir, mas é a Maria Vaidosa. É a Maria Vaidosa que passou, que neste momento tem uma revista em papel, ela que era já muito, tinha uma presença muito grande no online, no blog dela, no Maria Vaidosa, e também no Instagram, e de repente passa para o papel. Portanto, aqui o caminho da selfie foi parecido. Parecido, neste caso não passámos para uma revista em papel, passámos para a antena. Mas para uma dimensão maior. Exatamente, para uma dimensão diferente. Nós começámos, eu se calhar não sou a pessoa mais indicada para falar da história da selfie, porque eu só entrei na selfie em março. A selfie já existe desde abril de 2016, eu entrei em março de 2017, portanto quase com a selfie a fazer um ano praticamente. O que é a selfie começou por ser uma magazine digital da vida dos famosos, uma magazine social onde dávamos não só destaque às caras da nossa casa, neste caso na TVI, porque a selfie está dentro da Média Capital Digital, do grupo Média Capital, onde está inserida a TVI, e não só dávamos destaque às caras da casa, mas também a caras, às figuras públicas vá, do nosso país, das mais diferentes áreas, desde a música, famosos de todas as áreas, está-me a faltar a palavra, sim. E mais recentemente começámos também a fazer artigos de lifestyle e de outros temas de saúde. Temos até umas rubricas agora bastante engraçadas, que são uma é a Selfie Clinic, onde temos duas cirurgiãs plásticas a desmistificar tirar algumas dúvidas sobre as mais diferentes operações plásticas, que é um tema que muitas pessoas têm vergonha de perguntar. Às vezes têm algum desejo de fazer uma operação, uma rinoplastia ou uma mamoplastia, e têm muita vergonha de perguntar porque ainda acham que é um tabu. Então temos estas duas cirurgiãs a desmistificarem e a responderem a perguntas que são enviadas por mensagem ou às vezes através do live chat, e a responderem a essas perguntas. Depois temos também o selfie fit, que é um personal trainer que dá alguns exercícios para se poder fazer em casa, uma coisa muito simples, mas para manter a condição física. E temos também a Selfie Inc., que é feito pela Marisa Seita, que é uma tatuadora muito, com uma imagem muito engraçada, muito rockabilly, e que fala muito bem, é muito engraçada. Também a desmistificar pormenores de fazer tatuagens, desde a cicatrização às dores, ou o que fazer. Pronto, temos estas rubricas, coisa que antigamente só dávamos notícias de chamada imprensa cor-de-rosa, e hoje já vamos um bocadinho mais além. O que eu acho curioso, de facto, funcionou tão bem no digital que decidiram, quiseram dar o passo, exatamente, quem de direito, quem claro, pensa nas estratégias de comunicação, pensou em dar então esse passo para a antena, para assim trazer valor ao projeto Selfie, que nasceu no digital, vai continuar no digital, e neste momento está em antena com um programa diário na TV Ficção, e tem um programa semanal com formato semanal aos sábados na TV principal, normal. Canal 4. No canal 4. Aliás, começou por ser Canal 4, canal exatamente. 4. A minha avó ainda diz Canal 4. Canal 4. Sim, os mais velhos dizem. Eu queria te perguntar, Filipa, se tu me consegues explicar qual é o sucesso deste site. Nós já tivemos esta conversa em off. Eu tenho uma teoria. E qual é o sucesso da Selfie enquanto site? Porque, de facto, é muito curioso como é que ganhou aquelas proporções, como é que, de facto, se tornou das coisas mais clicadas no que toca à TVI, no que toca a este grupo do Média Capital, das coisas que mais tráfico gera também. Isto é muito curioso, de facto, este sucesso, esta popularidade que o site ganhou. Sim, nós temos uma... Nós normalmente não somos aquela imprensa cor-de-rosa que fala mal. Nós falamos das coisas boas, mas pensamos sempre e temos esse cuidado de fazer sempre por exemplo, um título clicável, uma coisa que te apeteça ler, mas sem cair no clickbait, evidentemente, mas uma coisa que te apeteça ler. E depois, a minha teoria é que há sempre um lado cusco dentro de cada um de nós, e esse lado cusco leva-nos a querer saber a vida dos outros, e isto é intrínseco a muita gente, está dentro de muita gente, mesmo que não admitam, as pessoas gostam de saber, claro, é verdade, a vida dos outros. E neste caso nós não, passando o termo, nós não chafurdamos na vida de ninguém, nem falamos das coisas más da vida de ninguém. Claro que às vezes damos notícias menos boas, porque aconteceu alguma coisa menos boa na vida daquela pessoa, mas cabe-nos a nós querer informar os fãs e os seguidores ou daquela novela, ou daquele ator, ou daquela atriz em específico, ou daquele músico em específico, informar o que se passa na vida dessa pessoa, pronto, as pessoas gostam de saber, e eu acho que é por causa, acho que é um bocadinho por causa disso. Também distingo um bocadinho daquilo que já existia, que e era também aquilo que tu dizias, que é de ser uma forma positiva, é as pessoas positiva, não vão à procura de, sim, de rebaixar sangue, alguém. Nós não damos sangue, sim, nós falamos dos projetos das pessoas e dos projetos bons e dos momentos bons da vida da pessoa, como foi, acabou de ser mãe, acabou de ser pai, ainda assim há muitas pessoas que ficam às vezes revoltadas de, deem espaço, deem liberdade, qual é o mal dela ter tido, querer ter o bebê em casa, deixem-na ter o bebê em casa, pronto, há pessoas que ainda assim, este é outro fenómeno nas redes sociais, principalmente no Facebook, que é muito o dizer mal, não é? Aquilo, às vezes parece um campo de batalha o Facebook, de coisas completamente fora e random, tipo o facto random do dia, vais ao Facebook e tens num título de alguém que superou hoje 40 velas e tens lá alguém a mandar aquela pessoa para trás do sol posto, porque sim, pronto, e eu acho que o sucesso da selfie vem muito por aí também, nós temos preocupação com os títulos, preocupação com o texto em si, não escrevemos coisas completamente atabalhoadas, temos preocupação em ter um texto com valor e depois acho que é o tema em si também é uma coisa que ajuda muito, não é? Claro. Aquele lado de cusco das pessoas, cusco no bom sentido, não estou a chamar cuscas às pessoas, sim. Mas aquele lado curioso de querer saber o que é que se passa na vida, eu pelo menos sou muito assim, sim. Eu adoro, eu se não trabalhasse na selfie, eu claramente era uma consumidora do site selfie, assídua do site da selfie. A pergunta que te faço agora, mais uma pergunta para terminar, até porque estamos já para lá da hora e já sei que o programa se vai alongar pelo menos alguns minutos. Ai, meu Deus. Até porque ainda há despedidas, o André ainda te vai responder, portanto tenho noção que ainda nos vamos alargar um bocadinho para lá da hora. Espero não ser despedido por quem compete. mas queria fazer esta questão mais para terminar, que é, agora com 28 anos, e tu própria foste tu a assumir a tua idade, não foi? Não tenho problemas nenhum. Agora tu com 28 anos, depois de já teres passado pela Sporting TV, depois de teres criado este teu bebê, o Vai ao Racha, e depois de teres assumido há um ano o projeto Selfie, uhum. Onde é que te vês futuramente? Temos mais uma chamada em linha, e esta chamada já vai ser atendida já de seguida, mas onde é que te vês futuramente? Onde é que vês a Filipa Poço daqui a 1, 2, 3, 4 anos, depois de já teres feito coisas tão diferentes, não é? Sim. Onde é que te vês futuramente? Era esta a pergunta que tinha para ti. Claramente numa área de comunicação, não é? Porque acho que já deu para perceber que eu gosto muito de falar. E onde é que eu me vejo? Bem, isso é uma pergunta, é muito complicado, isso depende muito da minha entidade patronal. Se amanhã chegar lá e tiver uma caixa em cima da mesa, não sei onde é que eu vou estar daqui a um ano, possivelmente a inventar a roda em algum lado, em alguma parte do mundo, não sei. Não sei, é uma pergunta muito difícil de fazer, é uma boa pergunta, mas é muito difícil, é uma pergunta que me obriga a parar muito para pensar onde é que eu me vejo, mas dentro da mesma área, pelo menos, vou estar. No digital, imagino que sim, é a minha aposta, é que ainda continuo no digital, agora onde, em que sítio, não sei, não, espero que seja na selfie, porque é um sinal que a selfie está a crescer, e vai continuar, exatamente, e eu consigo acompanhar esse crescimento, portanto, sim, tu disseste 2 a 3 anos? 2, 3, 4 anos, sim. Não, então na selfie, sim, eu já estava a pensar daqui tipo a 20 anos, era um bom sinal se eu continuasse na selfie daqui a 20 anos, era um sinal que o projeto cresceu, isso cresceu tanto e eu cresci em tão pouco tempo. Exatamente. E faço esta questão porque eu vejo-te longe. Vejo-me longe. Não, vejo-te longe. Vejo-te mesmo a chegar longe. E é essa a questão. Obrigada. Queria perceber se tu tens também essa noção. Não muito. Se tu também te vias a ti a ir longe. A ir longe. Também é uma pergunta complicada. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa a nível profissional e a nível pessoal também. Eu gosto muito, e quem me conhece de perto sabe isso, eu ando sempre à procura de novas coisas para fazer. Eu penso assim, bem, enquanto tenho saúde, enquanto tenho energia, por que não aproveitar? Que é uma forma também de aumentar os meus rendimentos. Então, eu sou aquela pessoa que tenho o meu trabalho, o meu expediente, e depois fora do meu expediente estou sempre metida em qualquer coisa, ou a fazer dinheiro extra com trabalhos para empresas externas, para produtoras externas, ou em projetos meus, ou a inventar, a magicar coisas, ou a editar coisas, portanto espero que a minha ambição me leve longe, é o que eu espero. Acho que... Eu espero e acredito. Sim. André, agora sim, em jeito de resposta àquilo, e se quiseres responder, obviamente, àquilo que a Filipa também foi lançando, não só na intervenção em que falou sobre a informação, mas em relação a tudo aquilo que ela foi dizendo e aquilo que foste também captando ao longo do programa, porque já estamos na reta final, E portanto queria saber a tua opinião sobre tudo aquilo que aconteceu ao longo destas duas horas. Não vais ouvir, eu vou é colocar outra questão para aglomerar, e é uma questão diretamente à Filipa, para aglomerar Boa. Tudo aquilo que eu ouvi. Portanto, aquilo que eu te vou questionar, e acho que faz todo o sentido, portanto, aquilo que eu acompanho e a realidade que eu observo é que as pessoas que trabalham na tua área vivem um dia de cada vez, portanto, pensam, amanhã tenho isto para fazer, amanhã tenho isto para fazer, portanto, Sim. o Filipe há bocado estava-te a elogiar, a dizer que devia daqui a longe, e tu paraste. Portanto, Parei, sim, sim. Percebe-se que vocês vivem um dia de cada vez, e a questão que eu te faço é, quais é que são os desafios da digitalização da informação para a sociedade? Será que são as pessoas que se têm que adaptar a esta transformação ou tem que ser ao contrário? Tem que ser ao contrário, sim. Nós temos que saber. Que falasses um bocadinho. É, nós temos que saber muito bem quem é que nos está a ler e temos que falar para essas pessoas. Portanto, eu acho que é de longe uma adaptação do meio, do órgão, neste caso, para o consumidor final. Porque se nós estivermos à espera que as pessoas se adaptem a nós. O caso pode estar muito mal parado, assim. Eu acho que qualquer um, em qualquer área, seja de informação, de hard news, ou seja de imprensa cor-de-rosa, eu acho que nós falamos muito para o nosso público. E somos nós que temos que nos adaptar e a fazer as notícias para eles, não só com a forma como escrevemos, mas também os temas que escolhemos. Porque não podemos estar à espera que sejam eles a adaptarem-se a nós. E quais é que achas que são os maiores desafios? Se bem que há pessoas, sim, que procuram. Eu sigo sites mais alternativos, como o Vice, e eu, sim, sou eu que os procuro. Eu sei que eles falam para, se calhar, para um nicho, e sou eu muito que os procuro. Mas quais é que são os desafios? Quais é que poderão ser os desafios? Não sei. Sei lá, é o que aparecer. Não faço ideia, assim, à primeira. Eu questionei isto porque ainda há pouco tivemos dois ouvintes que têm deficiência auditiva. Ah, sim, sim. Visual. Sim, aí, pronto, aí já é mais complicado, sim. Aí, estavas a falar aí nesses desafios mais físicos. Porque existem pessoas que sentem que são elas que têm que se adaptar a esta transformação. Sim. Eu estou a falar, nomeadamente, as pessoas mais velhas. Claro. Sentem que o digital não chega a... Não chega a eles, não, sim. É verdade. Sim, isso é mais complicado. Eu acho que nós estamos-nos muito a adaptar... Eu continuo com a minha opinião, que é nós estamos-nos a adaptar às novas gerações. Se bem que há umas, e eu conheço muitas avós que já andam de iPad e com o seu smartphone, a ver notícias. Sim, sim, sim. Mas nós sim, nós estamos a adaptar muito ao tipo de consumidor que temos na sociedade. Nós consumimos de forma instantânea, enquanto se calhar os nossos avós e bisavós ainda se sentam muito no sofá. Eu acho que é isso. Eles tentam se adaptar, os que conseguem. Os que não conseguem é de facto um problema. Ou põem vídeos e ouvem o áudio, no caso de serem falados na língua portuguesa e de não dominarem o inglês, ou o francês. Claro. Filipe, deixa-me interromper-te para falarmos com a pessoa que está ao telefone. Muito boa noite, quem nos ouve? Boa noite. Boa noite, quem nos ouve? Esta voz é também muito familiar. Eu queria lançar aqui uma sugestão. Eu acho que estou a falar com a Fátima Brinca. Exatamente. Estou a falar com a Fátima Brinca, estou a falar com um profissional nisto. A Fátima Brinca não liga sempre, mas quando liga deixa sempre um ótimo contributo. Aliás, eu queria agora relembrar, já que estamos a falar com a Fátima Brinca, que ainda há livros da Fátima Brinca para entregar. E eu se calhar vou deixar um destes livros que tenho aqui à Filipa. Ah, eu ia ficar muito contente. O que é que a Fátima acha? Acho muito bem. Eu, por acaso, este não está assinado, mas um dia destes que a Fátima venha cá à rádio, novamente, como já veio, este livro vai ser assinado, então, para deixar à Filipa. Eu não sei se a Fátima tem estado a ouvir ou não o nosso programa. Fátima, desde já, bem-vinda. Tenho. Obrigada. Eu à quarta-feira, costumo estar ligada. É porque temos aqui à nossa frente uma profissional da nossa área. Estou a ver aqui os crimes da Laura... Na televisão, que tem agenda, estou a ouvir no computador a vossa entrevista, portanto, as perguntas foram pertinentes. E ainda há outra coisa, estou a ver que neste momento aí a tua amiguinha está a ver o meu livro. Está sim, senhor. Está sim, senhora. E isto porquê? Porque, Fátima, deixa-me apresentar-lhe, e é uma educação minha, devia ter feito logo isto, deixa-me apresentar-lhe uma pessoa extraordinária que é a Filipa Poço, que é a nossa colega jornalista. E a Fátima Brinca é uma das maiores jornalistas do Distrito de Palmela. É mesmo? Do Conselho de Palmela, peço desculpa, enganei-me. Uma das maiores jornalistas do Conselho de Palmela. Se calhar sou pesada. Não, das maiores, mesmo das melhores. Agora a maior não. E a Fátima Brinca escreveu este livro que a Filipa tem na mão. E a Filipa é também, portanto, repórter deste site, portanto, é jornalista também, a Fátima, é a nossa colega. É jornalista, portanto, digital, na área do digital. Do digital, exatamente. Exatamente, eu acho que faz muito bem, porque se eu tenho 69 anos. Pois, eu estou aqui, eu li, acabei de ler isso, Fátima Brinca nasceu há 62. Tenho 43 de jornalismo, e devo-lhe dizer... que as coisas devia-se apostar mais na conciliação nas duas vertentes, não só na vertente impressa, portanto vertente a cheirar a papel, mas sim, também na vertente palpável. Digital. Na vertente digital, porque eu acho que, por exemplo, as rádios locais já fazem esse trabalho muito bem mesmo. Sim, sim, sim. A nível de imprensa digital. Obrigatoriamente não são concorrentes, porque nós chegamos a um público-alvo, portanto, a nível dos jornais, enquanto vocês chegam a outro tipo de público. Mas se conciliar as duas coisas, pode-se chegar às duas vertentes. Ou seja, realmente o grande problema, e eu não falo por mim, porque felizmente tive bons professores que me ensinaram a trabalhar com os computadores e com isso, porque eu ainda sou do tempo do crime de Isela, em que a senhora escreve numa máquina de escrever. Uhum. Portanto, eu ainda sou desse tempo. Da máquina de escrever. Mas, exato. Mas eu acho que o computador é uma ferramenta, neste momento, fundamental. Não só para os jornalistas digitais, como para os jornalistas da imprensa, portanto, escrita. Sim, sim. Fátima, eu queria aqui deixar-lhe uma questão também, até para terminarmos o telefonema, que é, a Fátima vem de uma geração onde o jornalismo não só era feito por pessoas que não tinham formação na área, portanto, o jornalismo era feito por pessoas como a Fátima, por tarimba, ou seja, pessoas que iam adquirindo a experiência na rua. O jornalismo era feito por paixão e depois havia aqueles mais velhotes que nos ensinavam, que nos passavam, portanto, e assim se adquiria a experiência. E agora temos aqui uma nova geração de jornalistas, que é o caso da Filipa, que aparece numa vertente completamente diferente, que é a área do digital. A Fátima sente-se confortável em ver o caminho que o jornalismo está a tomar? Ah, gosto. Não, de resto, eu estou no Setubalense. Portanto, agora com a anexação continuei, portanto, estou balanceário da região. E eu era a mais velhinha lá sou colaboradora, portanto, não estou a tempo inteiro porque eu já estou reformada, mas concilio muito bem, portanto, a vertente de juventude com a minha vertente de quarta idade, que já não é terceira, já é quarta, já é a caminha da quinta. Agora, devo dizer-vos que o jornalismo hoje em dia, feito por jovens, se for feito, portanto, com profissionalismo, com isenção e com verdade, tem muito mais vantagens de chegar a campos que nós não chegávamos. Até porque agora há outros meios, Fátima. Exato. Eu lembro-me, não havia telemóvel. Eu, por exemplo, eu fui correspondente do crime durante 12 anos, fazia 5 mil quilómetros por semana, porque era correspondente no distrito de Setúbal, Alentejo e Algarve. E às vezes chegava à casa, ia para começar a fazer a peça, telefonava-me o diretor a dizer, olha, não faças ainda, vá para o Algarve que aconteceu outro crime. A dizer, ora, se houvesse telemóveis nessa altura... Seria tudo diferente. Mais fácil, era completamente diferente. Portanto, eu continuo a defender muito. Por exemplo, eu não adaptei o novo acordo ortográfico e as pessoas da minha idade são absolutamente contra o acordo ortográfico novo. Porque... para já, não é só o facto, porque os computadores também corrigem, portanto, eu podia até adotar no meu computador, tenho um novo acordo ortográfico, mas sigo a velha guarda, porque há coisas que eu entendo que não devo perder esses princípios. Claro que eu já nasci do tempo da farmácia com PH, Mas, por exemplo, também não sou do tempo em que o cagado tira-se o assento do cagado e é cagado. Eu não consigo. E o fato de vestir é igual ao facto, e eu não sigo essa norma. Fátima. No entanto, não condeno quem é cego, atenção. Claro, mas a Fátima prefere não o fazer. Fátima, exato. Tenho mesmo que terminar. Força. Fátima, liga-me sempre tão tarde. Um grande abraço aí para essa miúda. Um grande abraço. Obrigada, um grande beijinho. Digo-lhe já que ser jornalista não é fácil. E sei que sim. Por vezes vamos por nada, vá-se preparando. Por vezes somos insultados na rua, mas também recebemos muitos elogios, muito carinho e muito amor de muita gente. Portanto, essa é o que eu tenho a dizer. Muitas felicidades para si. Obrigada. E aí para o meu amigo Filipinho, felicidades para o programa. Fátima, queria só antes de se despedir dizer que entreguei o livro da Fátima à Filipa. Sim, relembro o Vida senhor. Sofrida, Vida Parida, ou Vida Parida, Vida, vida Sofrida. Parida, vida Parida, Vida Sofrida, da Fátima Brinca. Um livro que eu já comecei a ler e confesso que há histórias que são absolutamente deliciosas. Filipe, e portanto, quem começa, muito, acaba. Muito, e eu tenho que acabar, obviamente. Mas é muito bom. O livro, aliás, lê-se muito bem, não é muito grande. Permite também que nós o consigamos ler muito, muito rápido. E Fátima, gosto muito, estou a gostar muito do seu livro e é para saber que o estou a ler. Grande beijinho, Fátima, e para a próxima ligo-me mais cedo. Um beijão. Não, por acaso, estava aqui a ver a Leonor Freitas e o Tai no canal. E depois esqueceu-se do Filipe. Fátima, um grande beijinho. Que eu estava a dizer, por isso é que não liguei logo. Grande beijinho, Fátima. Obrigado pelo seu telefonema. Um grande beijinho. Sou um grande fã da Fátima, não só em termos profissionais, porque de facto ela é muito conhecida no Conselho de Palmela por tudo aquilo que fez para o jornalismo dessa terra, mas em termos pessoais é uma pessoa extraordinária, muito humilde, já esteve aqui também como convidada, e esse livro que tens na mão, Vida Parida, Vida Sofrida, tem histórias absolutamente deliciosas. Portanto, ofereço-te esse livro com todo o carinho. Tem, eu já vi alguns títulos e gostei muito. Tinha jeito para abrir a selfie. Olha, Filipe, estamos quase a chegar ao fim, vou começar a entrar na fase das despedidas. Já passámos 15 minutos para além do tempo. Se o Alexandre concorda com a... O Alexandre ou o André? Ai, com o André. O André. O Alexandre é aquele. O Alexandre, o André. Pois, ele é André também como outro menino que não está cá hoje. O André partilha daquela opinião, e eu gosto muito das tuas opiniões e da forma como falas, se partilhas da opinião que é o digital que vai atrás do consumidor ou é o consumidor que vai atrás do digital? Estás-me a fazer essa pergunta como deve ser ou o que é que eu observo? O que é que tu observas, sim? Eu observo as duas coisas. Eu vejo que, de um lado, depois da divisão da faixa etária também, vejo que os mais velhos tentam adaptar, fazem o esforço para se adaptarem, porque, como tu há bocado disseste, esta transformação acaba por ser dos jovens para os jovens, portanto, agarrar as novas gerações, e os mais velhos ficam assim um bocadinho, ok, eu tenho que acompanhar isto. Nem sempre conseguem. Tentam fazer o esforço para ir atrás. Do outro lado, não, se é criado dos jovens para os jovens, portanto, para as novas gerações... É essa relação. Ok, pronto. Gosto muito de ouvir e pronto, queria ouvir. Vamos às despedidas. Antes disso, ler os últimos comentários que foram deixados no Facebook. Já sabe que na próxima semana o Rédio Solta está de volta quarta-feira às 21h e através da nossa emissão em direto daquilo que está a acontecer em estúdio podem deixar os comentários. Foi isso que fizeram muitas pessoas, muitos comentários recebemos nesta emissão. Vamos pegar naqueles que ainda não tínhamos lido, o que é o caso do Paulo Afonso, que deixa um beijinho à Filipa. Ah, sim, conheço bem. Paulo Afonso Ramos. Paulo Afonso. Paulo Afonso. Se erramos, aqui aparece Paulo Afonso. É a fotografia que não estou a ver. É o Paulo Afonso Ramos, sim. É Paulo comentador. Afonso. Foi comentador na Sporting TV. Exato. Editor de livros também, gosto muito. Cá está. Paulo Afonso, que deixa também um beijinho para a Filipa. Um beijinho para o Paulo. Houve também algum clube, antes disso o André Silva disse, já chega a dar os pormenores da morada, a polícia ainda descobre onde mora. Isto é um problema. Disse o André Silva. A RQC, houve algum colega nosso que deixou as boas noites também na emissão, mas como o fez a partir da página, não consigo descobrir qual foi quem a pessoa. Foi? Não sei qual foi o meu colega. O Aires também foi deixando mais alguns comentários em relação àquilo que estávamos a conversar, nomeadamente em relação ao Belenenses. A Catarina Barros deixou um like. Ok. Eu gosto muito das pessoas que deixam só um like. Exato. Deixam também um like. E agora, cifra, o que é que ela quer dizer com um like? Muita coisa, pode ser tanta coisa este like. A única coisa que este like não pode ser é um não gosto. É a única coisa que este like não representa. Ou não. Às vezes também pode ser sinal de desprezo. Pois sim, mas desprezo não é não gostar. Pode ser um gosto irónico. Bruno Vicente deixa um olá. Não sei se sabes quem é o Bruno Vicente. O Bruno Vicente não Bruno Vicente tem uma foto no estádio do Benfica. Portanto, não acredito, és capaz de não ter cruzado com ele em nenhuma casa do Sporting. Não deve saber. Não é mesmo do Benfica que eu consigo ver ali o símbolo do Benfica. João Freitas, grande Filipa, tudo bom? É o que desejo. Ok. Um grande beijinho para o João Freitas. Um grande abraço também para o João. E por fim, a Helena Cordeiro, aliás, uma das maiores figuras também aqui da nossa terra. Helena, uma pessoa emblemática, muito conhecida. Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia. Um beijinho para ela. Um dos maiores desafios atuais da comunicação é a verdade informativa. E agora vais-te rir muito com o comentário que se vai seguir e vais adorar, porque a tua chefe deixou-te um beijinho. Ai, a minha chefe, a Cátia Soares. A Cátia, portanto, significa que tudo aquilo que tu disseste sobre a selfie foi tão bom que ela não ficou chateada. Exatamente. Um grande beijinho para a Cátia. Uma Filipe, eu estou a ouvir aqui deste lado. Foi. Um grande beijinho para a Cátia, também uma pessoa espetacular. Espero um dia tê-la aqui também no Rede Solta. Deixo o convite à Cátia. Beijinhos para todos. Que gostei muito ter. De vos ouvir. A Filipa diz que é das melhores chefes que se pode que alguém ter. Pode ter, é um verdade. Um grande beijinho para a Cátia e deixo aqui então o convite, Cátia, que um dia sejas tu, seja com a Filipa, seja sozinha, a apareces aqui no Rédia Solta. Olha, se trouxesses cá a Maria Pedro e a Francisca Salema ou a Ana Albernaz, isto virava aqui imaginem que eu falo muito, imaginem 5, mais 4 igual a mim. Fazíamos um programa de 3 horas e vinham aos 5. Não, isto era... Eu acho que vou deixar o desafio e amanhã quando chegar lá, deixo esse desafio a todas. Um grande beijinho então para a Cátia e um agradecer a todos aqueles que deixaram os seus comentários e não só, a todos aqueles que também ligaram, que hoje foi a Helena, o João, a Dona Alice, o Aires e agora a Fátima Brinca, creio que não me estou a esquecer de ninguém. Alice? Houve um Rui, acho que foi um Rui. Foi o Rui que também ligou. O Rui Miguel. Foi o Rui, que era o que me estava a esquecer e está agora também aqui neste grupo. Foram, ao todo, 5 pessoas a ligar para nós. Se me estou a esquecer de alguém... E o Ângelo, boa, foram 6. Muito bom, estás atento, Saramago. Vamos agora sim às despedidas. Vai ter que ser, vou deixar a Filipa para o fim, tal como fiz no início. E para não começar com o André, como é costume, vou começar pelo Saramago. O programa de hoje começou, aliás, acabou muito rápido e mesmo assim já passámos 20 minutos para além do tempo. Alexandre Saramago, hoje tiveste dupla função, foi a de comentador e foi a de cameraman. Agradeço-te por isso e agradeço-te a tua presença mais uma vez importante aqui no Rede Solta. Eu é que agradeço sempre aquele convite semanário. Semanário é mais uma piada com a Vana. Queriam dizer seminário e disseram semanário. Estou a partir-me a rir. Agora lembrei-me disso. Era uma inside joke. Era. Não sei, as pessoas não devem estar a ouvir, mas pronto. Queria agradecer o convite semanal. Agradecer aos meus colegas de mesa, à nossa convidada especial, Filipa. Foi um prazer conhecer-te. Sempre bom ouvir-te. Acho que já saquei ali a situação do podcast, depois tenho que ir lá dar uma vista das na situação. É sempre bom estar aqui neste lado, cameraman, pá, acho que me fica bem, não fica? Acho que fica bem essa função. Fica, acho que fica Mas bem. Eu gosto muito também da tua função como comentador e, portanto, acho que consegues fazer as duas muito bem. Acho que sim. Damos agora um salto na cadeira e não falamos com a Filipa de propósito, porque quero deixá-la para o fim, obviamente, mas vou falar com a Catarina, que fez hoje aqui a sua segunda participação no Rédia Solta. Catarina, espero que tenhas gostado. Obviamente sabe a pouco, porque o tempo é pouco. Tínhamos convidado e, obviamente, os comentadores hoje não conseguiram participar tanto como era esperado e desejado até por eles próprios, mas aquilo que ouvi de ti comprova que estás... Aliás, muito bem aceito nesta equipa e que a cadeira te fica bem. Portanto, fica-te bem obrigada. Este lugar de comentadora. Aliás, a Catarina era uma grande fã do Rédia Solta. E depois um dia que disse, expressou a sua vontade de vir ao programa, que foi pela primeira vez na semana passada. E, portanto, para ela deve ser giro estar numa coisa onde também viu a nascer e gostou de ver. Mas sim, muito bem-vinda, Catarina, e gostei mais uma vez da tua participação. Por acaso é engraçado passar de espectadora para... Neste caso, de ouvinte, mas sim. De ouvinte, sim. Não, eu também via no direto. Mas esqueci-me dessa parte, tens toda a razão. Porque nós esquecemos desta parte. Foi muito giro passar a estar aqui a comentar com todos. Queria primeiro agradecer à Filipa, porque acho que foi uma convidada muito especial, e na próxima a primeira. Verdade. Vou dar, sem dúvida, uma ouvidalazinha assim no podcast. Queria agradecer outra vez a oportunidade de estar aqui. Agradecer também aos meus colegas de mesa, Alexandre e André. Mandar um beijinho mais uma vez ao André e também ao Jorge, que hoje também, não pôde vir, é verdade. Não pôde, mas um beijinho também. E também sentimos a falta dele. E pronto, muito obrigada por tudo. E foi isto. E para a semana cá estás. Espero que não fujas. André Antunes, é a tua vez. Muito obrigado pela tua participação e este debate também interessante de ideias que houve em relação a este tema, mesmo não sendo a tua praia, com a Filipa e com os nossos ouvintes. André, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Olha, eu ia-te perguntar se havia espaço para destacar alguma coisa. Tenho que me despedir. Se for muito rápido, muito podes. Rápido. Já estamos para lá do tempo, qualquer das formas. Sinto-me obrigado a fazer isto. Claro. Uma vez tenho a oportunidade de me expor para mais pessoas, eu queria destacar o aniversário, o 25º aniversário do Grupo Folclórico e Humanitário do Conselho de Zimbra, o qual eu presido. Não é por isso que me exponho aqui, é mesmo pelo simples facto de ser ainda o único grupo folclórico ativo na nossa freguesia. A Filipa não tem conhecimento, mas o folclore aqui na vila onde tu estás hoje teve bastante importância para a socialização e para que as pessoas mais antigas que aqui vivem se conhecessem naquela altura. Portanto, havia 5 grupos, hoje infelizmente só há um, e eu, enquanto presidente, tento ao máximo desenvolver o associativismo aqui na Quinta do Conde, e deixava-te o desafio um dia que acho que seja o conteúdo ideal até para agarrar pessoas mais velhas, convidares o Grupo Folclórico Humanitário do Conselho de Zimbra para fazer uma entrevista, ou o que é que tu... Estou aqui a tentar vender o meu peixe. Não, mas acho que... E isto porquê, Filipe? Deixa-me justificar porquê é que eu tento vender o meu peixe. Eu não me orgulho de ser o mais novo dirigente associativo do Conselho, ou se calhar do Distrito. Não me orgulho nada disso. Eu tenho 21 anos e presido esta associação. Não me orgulho porque eu gostava que tivesse mais jovens da minha idade a ser interventivos da mesma forma que eu. E a não deixar os hábitos e costumes morrer, não é? Exato. E dar-te outra curiosidade, Filipe, que o nosso grupo tem 55% de jovens. Ok, portanto, entre que bom. Os 4 anos até aos 35. Ok. 55%. É um dado surpreendente. Sim, sim, então não. Portanto, é verdade. O folclore não é para os velhos. Claro, como se pensa, não é? Como se diz. E um dia que achas que seja o conteúdo ideal para desenvolveres ou agarrares público mais velho, vá. Tenho muito interesse nisso. Fica à vontade, porque os costumes, por acaso, é um período da história de Portugal que não está bem desenvolvida, que é os finais do século XVIII e inícios do século XX em termos de povo. Portanto, aquilo que se sabe nos cadernos de história é como é que vivia a elite. O povo não se sabe muito. Portanto, claro. Não há a explicar como é que eram os costumes, as tradições dessa altura, as danças, a cultura. E eu tinha uma pergunta para te colocar. Como é que tu, trabalhando nesta área e avaliando o conteúdo que é exposto pelos teus colegas, portanto, youtubers, instagramers, malta que mexe mais com o Facebook, como é que tu achas que a cultura popular portuguesa podia se desenvolver através deste meio, do digital? Ah, olha, acho que era um ponto em que, por exemplo, seria muito. Agora falaste nos youtubers, eu imaginei logo os youtubers a irem explorar essas áreas. E eu acho que era uma forma muito gira, se bem que eles não têm só público português, eles têm muito público do Brasil, estou a falar dos youtubers, aqueles com números muito grandes, com grandes dimensões. Mas acho que podiam dar destaque às nossas coisas tão portuguesas. Eu lembro-me de ter estado em terras que se estava a perder, por exemplo, a arte cesteira, que é uma arte do fundão, de fazer cestos. Havia naquele momento só 3 cesteiros, e são os três, eram os três já muito, muito velhotes, e ele disse que nem os netos, nem os avós, ai, nem os netos, nem os avós, nem os netos, nem os filhos gostavam de. Tinham um interesse em aprender. Eu acho que era muito giro pegar tanto nos meus colegas de trabalho como nos youtubers e nos influenciadores que por aí andam, e desafiá-los a irem até às terras procurar estes hábitos e costumes antigos e estas atividades de artesanato que tanto identificam Portugal. Eu acho que era uma coisa muito gira. Ou até, quem sabe, criar-se mesmo um espaço para isto. Exato, e pessoas que abordassem esses assuntos. Deixa-me só despedir. Tenho mesmo de terminar, André. Vou-me despedir das pessoas, agradecer ao Alexandre, à Catarina e em especial à Filipa por ter vindo aqui ao Rédia Solta, e aproveitar o espaço que tenho, porque sei que este vídeo, portanto o direto, vai ser visto por mais pessoas. Eu quero agradecer do fundo do coração aos fundadores do meu grupo folclórico, do nosso, que é da nossa terra, por terem criado esta associação, este grupo folclórico, a todos os elementos que por ele passaram, porque sem eles, sem o suor deles, sem o trabalho e o carinho que eles tiveram pelo nosso grupo, eu não tinha a experiência que tenho hoje nesta área. Obrigado. Bom, André, e eu acho que o André tem, de facto, o dom de aproveitar esta exposição pública, porque não deixa de o ser, para abordar estes assuntos, que para ele são importantes, mas não só para ele. E são assuntos que se calhar, sem ele, não chegavam à rádio e não chegavam às pessoas desta forma. Agora sim, dar um remate final a este Rédia Solta. Foi um programa espetacular. E muito também pela presença de Filipa Poço. Ela que é, de facto, alguém de quem vamos ouvir muito falar num futuro muito próximo, eu acredito. Filipa, foi um gosto ter-te aqui, mesmo. Acredito que não havia melhor forma de iniciarmos as entrevistas no Rédea Solta. E só espero que desse lado sintas também muita felicidade por ter estado aqui nestas duas horas, e agradecer-te de teres vindo de tão longe até aqui, de teres aceito este desafio à primeira oportunidade, e de o teres agarrado desta forma tão especial. Agradeço do fundo do coração ter estado aqui e teres partilhado esta experiência comigo. Eu sei que não tenho muito tempo para vos agradecer, mas olha, gostei muito desta experiência e gostei muito da forma como fui recebida por vocês. E são jovens, são próximos da minha idade, não é? Não são assim, não são os bebés ao pé de mim. E são têm uma personalidade que já se vê muito pouco hoje em dia, que é a ambição e o querer fazer coisas diferentes, que hoje em dia infelizmente já se vê muito alguém que arranja um trabalho e prolifica, ou alguém que estuda e prolifica e não tem atividades, nem sequer informar sobre as coisas da nossa atualidade. Isto é muito interessante ver isto em vocês, e vocês mesmo assim são muito próximos da minha idade. Portanto, ao Filipe, ao Saramago e ao André e à Catarina, eu quero, não errei os nomes, quero agradecer o vosso convite e dizer que gostei muito de estar aqui com vocês e espero ter contribuído de alguma forma para o vosso programa e para vos ter para vos ter contribuído para o vosso programa e para vos ter ensinado alguma coisa. Sim. Se bem que eu não ensino nada a ninguém. E quero agradecer também, Filipe, pelo livro da Fátima Brinca, e também deixar um beijinho para a Fátima Brinca e ir a ler este livro, porque tem uns títulos bastante apetecíveis destas pequenas histórias. E as histórias são deliciosas e tu vais perceber isso com o tempo. Alexandre, vira para mim, para eu agora sim despedir-me dos nossos ouvintes. Quero agradecer a todos aqueles que deixaram os comentários no Facebook. Queria só ler muito rapidamente os últimos. Portanto, depois da Cátia foi a Sara Maria de Abreu, que diz: boa noite, gente linda. Graças a Deus existem jovens como o André. André, um beijinho para ti. Helena Cordeiro, verdade, foi mesmo um programa espetacular, diz a Helena Cordeiro. Muito obrigado, Helena, por ter estado a ouvir. Um grande beijinho para si. E depois a Sara a concordar com algo que a Helena disse. Foi, neste caso, que o programa foi muito bom. Agradecer, então, não só a estas pessoas que deixaram os seus comentários, mas ao Rui, à Helena, ao João, à Alice, ao Aires e à dona... e, aliás, estou-me a esquecer de alguém. Ajuda-me. Fátima Brinca. E a Fátima Brinca, exato, que deixaram o seu contributo via telefone, e é o que podem fazer também todas as quartas-feiras aqui no Rédea Solta. Já sabem, www.radioqc.com para quê? Para ouvir este programa Rédea Solta todas as quartas-feiras às 21 horas até às 23 aqui na Rádio da Quinta do Conde, apresentado por mim, Filipe Carmo, e pelo André Diniz, que hoje não esteve, mas que para a semana cá estará em força. E hoje um grande abraço para ele também. E foi isto. Muito obrigado mais uma vez à Filipa pelo programa espetacular que nos proporcionou, ao ponto de serem 23h30 e ainda estarmos à conversa. Portanto, muito obrigado a todos, foi um programa espetacular, adorei, e para a semana cá estamos com mais um Rédea Solta preparado para si em casa. Muito obrigado, até para a semana. RQC. São 23 horas. RQC. De manhã, ouve-se. À tarde, escuta-se. E à noite, adora-se. Somos cada vez mais a sua companhia diária. Obrigado pela sua preferência. Equispaço. Especialistas em projetos de design de interiores. Dispomos de gabinete técnico vocacionado para o estudo dos equipamentos, e os projetos-chave na mão são elaborados por profissionais. Por isso te dizemos: qualidade, garantia e confiança são as palavras de ordem da Equispaço. Uma empresa com ideias jovens, mas sóbrias. Temos todo o tipo de materiais de escritório e não só. As obras em sua empresa ficarão em boas mãos com a Equispaço. Visite-nos. Estamos na Avenida da Liberdade, número 82B, em Valmilhaços, Corroios, e também na tua RQC, em Quinta do Conde. Telemóvel 966-800-726. Liga agora e o teu amigo Palma vai atender. O aumento gradual de clientes desde 1993 é a nossa maior satisfação. Equispaço, não te esqueças.